no ar. Inominata 616. Olá, ouvintes! E hoje o programa será muito especial, pois falará do Senhor dos Sortilégios de Agamotto, o Mago Supremo que já foi mascarado, o Paladino Arcano da Marvel. Não, não é o Mr. M. Olá, ouvintes do Inominata 616. Eu espero que o Olho de Agamotto nos ajude nessa, porque esse vai ser um podcast difícil de trabalhar. Como o Coveiro falou, que as faixas de escarlate de Citorá que nos guiem. Tamo errando tudo quanto é poder, porque cada um serve pra p*** cima disso, mas enfim. É, aqui é o Paulo Arthur e finalmente um doutor que não é vilão da Marvel. Tô falando Doutor Octopus, Doutor Destino, aí Doutor Estranho, finalmente um. O cara é estranho, por isso que ele é herói. Boa noite, ouvintes. Aqui é Marcos Dark, convocando a todos para esse momento de reflexão mística. Todos acendendo seu incensinho e vamos todos refletir nesse momento o seguinte mantra. Stephen Strange, se eu fosse como tu, tirava a mão do bolso e socava o Dormammu. Marcos é a pessoa que pensa mais nessas frases, ele pensa mais do que ele, elabora mais do que eu, é incrível isso. Bom, pessoal, cheio de nomes esquisitos, mirabolantes, cheio de sortilégios, não é nem difícil adivinhar que a gente vai falar aqui nesse podcast sobre o Doutor Estranho. E você já está se perguntando, ué, por que do nada o Doutor Estranho a gente está falando agora? Será porque finalmente anunciaram sobre o filme, a gente finalmente tem uma coisa mais concreta? Não, pessoal, a gente tem também, como teve do Homem de Ferro, como vai ter dos Vingadores e dos X-Men, tem os 50 anos do Doutor Estranho. E é justamente nesse mês de julho. E a gente tinha que abrir a oportunidade pra falar do velhinho, né? Enfim, a gente vai dar aquela pausa pra nossa leitura de e-mails e volta daqui a pouquinho pra tentar, né? Acho que a gente vai precisar de um LCD, alguma coisa, porque vai ser um podcast complicado. Enfim, a gente volta já. E-mail. Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez com nossa leitura de e-mails e eu convidei, olha só, sucesso do podcast do Mandarim, Marcos Dark. Sucesso é essa montanha de e-mail aqui espalhado pelo chão, parecendo o clube da Xuxa aqui, né? A gente tá até o pescoço aqui, mas tá bom porque tá frio e a gente tá se cobrindo com os e-mails que vocês mandam. Feito Xuxa, né? Tá do mesmo jeito aqui, cara, que eu tô tudo espalhado, eu tenho que escolher um dos antigos, dos novos, jogar pra cima e ver qual que eu vou ler, que tá uma bagunça mesmo. Vamos sortear, exatamente. Mas, antes de sortear, eu tenho que falar de uma coisa, Marcos. Você deve ter ouvido aí, na abertura do nosso podcast, uma voz misteriosa vindo do além, assim. É, que, da onde veio aquilo, meu? Da onde vocês invocaram? Jesus, por aí vai, de Agamotto. Quem eu convidei aí foi o Joker, do Baile dos Enxutos, que é o famoso Cine Moreira dos podcasts. Quem ouve o podcast da galera do Baile dos Enxutos sabe que o maior dublador dessa podosfera, como o pessoal costuma falar, né? Exatamente. É o Joker. E aí, quando a gente foi gravar esse programa aqui, eu falei, cara, tenho que chamar ele pra fazer essa abertura, a lá como o Cid Moreira apresentava o Mr. M naquela época. Porque é uma paródia perfeita. Na verdade, ele é o Cid Moreira Ultimate, né? Nossa, é muito bom, ele ficou muito bom. E aí, agradeço, aproveito o espaço pra agradecer tanto ao Joker, quanto ao pessoal do Baile dos Enxutos. E se você não conhece ainda o podcast dessa galera, tá aí o link no nosso artigo do nosso podcast, pra você ouvir, né? Já deveria estar ouvindo. Bom, Marcos, sim. Na verdade, não sei se você lembra do podcast anterior que a gente gravou, do Demolidor. Sim. Eu prometi que ia entregar um encadernado novo do Demolidor, fase do Mark Waid, pra quem acertasse, primeiro, a maior quantidade de interesses amorosos do Matt Murdock. Lembra disso? E olha que o advogado é pegador, hein? É, pois é. E aí tem uma listinha aqui, a gente vai ler rapidinho, pra não... Eu vou falar de cada uma dessas mulheres, como ele conheceu, como encontrou, é outro podcast. Então... Ah, eu não tenho dúvida. Então vamos ver se o cara acertou mesmo. Outras pessoas mandaram também, né, uma lista menor, mas quem mandou a maior quantidade foi o Lucas Melo. Foram 11 mulheres que ele mandou na listinha dele. Eita. Karen Page. Grande amor da vida dele. Claro. Clássico, né? Clássico. Clássico, clássico. A Mila Donovan. A Mila Donovan foi até esposa dele. A gente falou dela no podcast. Sim, também. A Heather Glenn. É, a Heather Glenn é aquela mulher chave de cadeia, né? Você pega e só dá problema, só dá dor de cabeça. Com certeza, ela é... Deus qual foi a fase? Foi a do... Do David Mazzucchelli. Não a com Miller, mas foi do David Mazzucchelli. Ah, é? Com Maya Lopes. A gente falou bem dela também. Sim, com certeza. Começou na fase do David Mack, né? Mary Tifoid. O nome já diz tudo. É encrenca, mas catou. Gloriana O'Brien. A Gloriana O'Brien, pelo nome, ela... Tem a ver lá, tem uma família irlandesa e tal, e ela até enfrentou um vilão lá, um psicopata, né? Porque ele enfrentou um vilão chamado o Celta, que acho que era tio dela, se eu não me engano. A Nila Steen, essa eu não conheço. Essa, nossa, assim, tem que remoer a memória, mas foi um casinho curtinho, acho que foi depois da, um pouco depois da fase que o Romita desenhou e tal, mas foi uma coisa muito rápida, mas... Vai pra conta também, ué. Número 9. Número 9 é tipo como se ela fosse. Foi da época do que o Romita desenhava. Ela é como um experimento, né? Se eu não me engano, de laboratório, mas é uma loirinha bonitinha que deu bastante dor de cabeça pro Demolidor também. Electra Nations, que. Nunca ouvi falar. Tá bom, também eu nunca ouvi, né? A Viúva Negra, Natália Linova Romanova. Pra quem não sabe, é a mesma dos Vingadores, tá? É, Demolidor, pois é, né? Demolidor tem uns pega ali a, também. A amiga com benefícios dele, né? É, exatamente. E a Dakota North, que também foi um casinho rápido. Ela foi a detetive que aparece na fase do Brubaker, né? E acabou criando uma certa situação meio incômoda dela com a esposa dele, porque ele tava afastado, mas... Que negócio, né? Ainda mais o cara que pega uma, pega outra, não aguenta. Então, o Lucas levou o encadernado. Aí, Lucas. Juntou 11. Parabéns, cara. A gente vai entrar em contato com você pra você levar o encadernado do Demolidor. Fase Mark Waid. Bom material, hein? Que? Marco, a gente tá na leitura de e-mails, a gente já fez agradecimento, já entregou o prêmio, mas tem que ler e-mail, né? O pessoal manda, já tem uma fila enorme aí, e-mails até meio antigos. Essa montanha que tá aqui não nega, né? É, pois é, vamos escolher alguns, né? Então vamos começar com o primeiro, rapidinho, do Edmilton Guilherme. Uma pergunta foi através do formulário de contato do site, dizendo o seguinte. Eu quero fazer o teste para ser desenhista. Gostaria de saber o que eu preciso para ser desenhista de quadrinhos. Então, para ser desenhista de quadrinhos, né? Já ouvi muito dessa pergunta, às vezes quando a gente ia fazer exposição em algum evento e tal. Eu não sou desenhista, tá? O máximo, assim, que eu cheguei de... produção de quadrinhos é ser roteirista de quadrinhos. Mas era comum a mãe chegar, trazer o filho assim, e perguntar pra mim assim, como se eu fosse desenhista, né? O que é preciso pro meu filho aprender a desenhar? Eu olhava pra cara dela e falava assim, desenhar, basta desenhar. Bem simples, né? Entendeu? É básico. Então, é assim, você tem que, sabe, você gosta mesmo, primeira palavra é persistência. Entendeu? Segunda palavra, você aprender técnica e tal, sabe? Você sempre evoluir o seu trabalho, procurar o seu estilo. É desenhar, desenhar. A ordem primeira, entendeu? A regra primeira é desenhar, desenhar, desenhar, desenhar. É o que eu falo. Eu sempre digo assim, ó. O caminho é você ingressar em alguma escola de desenho. Eu não vou falar de nenhuma específica aqui, porque a gente não tá ganhando pra fazer jabá de ser ninguém. Aí eu falo um exemplo, aí o outro cara, você citou fulaninha e não citou a minha, não sei o que e tal. Então, enquanto ninguém me pagar pra ficar fazendo jabá de escola de fulano ou de ciclano, eu vou apenas falar anonimamente. Então, existem algumas, né? E não só aqui em São Paulo, né? Que é onde a gente tá, eu e o Marcos estamos. Mas existe também no Rio, Rio Grande do Sul, Recife, Paraíba. São raras hoje as capitais que não têm escolas de quadrinhos. Verdade. Em todo caso, também tem livros de técnicas e por aí vai. O Marcos falou aí, é dedicação e mandar pra cima. E ser bastante, sabe? E diversidade de estilo, procura conhecer mesmo. E através dessas escolas, quando você tiver realmente craque, fera, os próprios professores ou diretores das escolas vão te indicar o melhor caminho para você conquistar o mercado americano. Então, eu acho que o caminho sempre é esse. E quando você for famoso, não esqueça do tio Coveiro, nem do tio Marcos Dark, que deu conselho para você e você chegou lá. Faz um quadrinho a gente lá desenhado em homenagem, né, Marcos? Exatamente, é. Pode escrever no muro lá, tá? Quando o Homem-Aranha estiver subindo, mas tudo bem. É, bota o ursinho do Marcos aí, símbolo e tal. Exato. O seu ursinho símbolo aí tem alguma história dessa parada? Eu vou explicar. Aquilo não é o ursinho. Aquilo é o Darkinhos. Que Que médico. Agora, deixa eu explicar pra você. Como o Darquinhos surgiu? Eu vou citar o nome dele. Quem criou o Darquinhos foi o Laudo Ferreira Júnior. Tá? O grande Laudo. E o Omar Vignoli, quando eu era roteirista da personagem erótica conhecida como Tianinha, né? Então, assim, é bem esse... Era você bem esse... já foi roteirista da Tianinha? Já foi roteirista da Tianinha, que é uma personagem que durou uma década, tá? Pra quem não conhece, mas durou uma década. Assim, nas histórias a gente fazia bem esse negócio de colocar amigos nossos lá de fundo, escrito carregando placa, não sei o quê. Aí um dia a personagem lá toda lânguida, deitada na cama, em vez da gente colocar um ursinho de pelúcia, ele desenhou Darquinhos de pelúcia, que era um Marcos Dark de pelúcia, bonitinho. De brincadeira, só que aquilo fez muito sucesso. E quase todas as edições passaram a apresentar o Darquinhos. Que acabou. Em breve nas melhores lojas à venda perto de você. Mas vocês acham que eu já não tô preparando isso? Deixa comigo. Versão Capitão América, versão Homem de Ferro. E que brilha no escuro, que fala mamãe. Deixa comigo. Boa, boa. Vamos agora passar pro segundo e-mail, Marco. Raulf, talvez ele escreveu com U, acho que ele não errou o próprio nome. Né? O Raulf Vasconcelos. Ele mandou também pelo formulário de contato do site e a pergunta. Boa tarde. Gostaria de saber se é possível adquirir as edições do Homem-Aranha, o outro, Evolução ou Morte. É uma edição que não tem tanto tempo, né? Já tem um tempo, mas... Cara, é começo do site, a gente tava resenhando essa edição. Ou seja, sim, mais sim. De 6 anos. É, assim, não é exatamente um negócio assim de... Você vai pagar muito caro por ser uma edição de colecionador muito, muito antiga. Eu acho que em sebos você consegue encontrar. Hoje em dia tem muito sebo virtual também que você consegue pesquisa, porque tem bastante, uma diversidade grande de preço. E uma dica, tem muito sebo virtual dedicado a quadrinhos. Então é bem capaz de você encontrar. Até pro Mercado Livre hoje, Marcos, o pessoal tá... Sim, fácil. Isso, de leilões virtuais também você encontra. Não é tão difícil de encontrar, não, viu? É só dar uma persistida aí, vai no tio Google da vida que você encontra. Enfim, e vamos partir agora pro terceiro e-mail, Marcos, porque ele é grande pra chuchu. É épico, né? É, cara. Esse aqui vai fazer história. Ele já tava assim, já no fundão dessa pilha de e-mails, né? Então, ele tá até cronologicamente um pouco defasado. Você vai perceber isso agora quando eu for lê-lo. É aquele que te agarrou pelo tornozelo? É, coisa de cine terror, né? Ei, lembra de mim? É, não vai me ler, não. E foi o caso do Camilo. Aí tem algumas iniciais aqui, Lelis. Bom, ele manda o seguinte pra gente. Ele até começa meio pomposo assim. Ilustríssimos senhores do site Marvel 616. Ó, tocando hino nacional. Lembra que falamos sobre especulações sobre a fase 3 da Marvel? Olhem o que eu acabei pensando. Com o anúncio da aposentadoria de Robert Downey Jr., abre uma brecha para o último filme dele, como Tony Stark. O roteiro se basearia no arco Homem de Ferro mais procurado do mundo, no qual Stark tenta escapar do Mandarim. No original, era o Norman Osborn. Por querer arquivos da tecnologia Stark Extremis. O detalhe, sim, é que o Mandarim terá influência maior na história, ou melhor, na fase 3 toda, pois será o ministro das armas do governo norte-americano. Nossa, mãe cia. Benza Deus. E fará com que Tony Stark seja preso por conta dos eventos de Vingadores 2. O que é que ele fez em Vingadores 2? Nem saiu o filme ainda. Nem saiu ainda, é. Ao mesmo tempo que desmantela a SHIELD por financiar os projetos Vingadores e provocar invasões alienígenas. Ao formar o martelo com o intuito de cuidar da segurança mundial, ele persegue pessoas ligadas à antiga organização, bem como vigilantes sem licença. E ele propaga o seu plano de influência pelo mundo. Seria o início da fase 3, a última, com o elenco original, a fase se constituiria assim. Tô me segurando aqui. Em 2017, seria a Era Heróica, com o Homem de Ferro 4, o homem mais procurado do mundo. Capitão América 3, baseado nos arcos, o homem que comprou a América, Agente Bravo e Barão Zemo. Nossa, é recente até esse arco. É, então. E teria também Pantera Negra. Em 2018, ele chama de A Era Caída, né? The Fallen Age, com o Thor Ragnarok, SHIELD, que seriam os primeiros Vingadores, contando a história de Nick Fury e a formação da organização através de uma equipe determinada de Vingadores. Ele tá, acho que, pegando aquele arco de Vingadores de 1950, só pode. Aquele do Deodato. É, isso. E teve o Shaking desenhando a parte antiga, né? Sim, sim. E também teria Thunderbolts, que seriam os Vingadores Sombrios, uma equipe de ex-criminosos liderados pelo Barão Zemo, e o arco seria baseado em Molecular Man, com perseguições e patrulhas de vigilantes. Deus. 2019, ele chama de Era Espacial. Teria Guardiões da Galáxia, Aniquilação, seria baseado na minissérie. Planeta Hulk, com o filme solo do Hulk de Mark Ruffalo. Ele ainda estava acreditando que a notícia era verdade nessa época. Pois é. Era boato, cara. Ele insiste. Meio que ele não sabia. É. O e-mail dele acho que é antigo, ele não tinha anunciado no site ainda. E tem um filme também do Gavião Arqueiro, baseado no arco de 9 partes da revista Hankai, que o Fraction tá escrevendo. Uhum. E aí, em 2020, ele chama de A Era Final, teria Heróis de Aluguel, com a equipe de vigilantes liderada por Luke Cage, que segundo ele deveria ser Terry Crews, que enfrenta a Gangue do Capuz. Pensa, Deus. Ó, fã do Terry Crews, cara. Pois é. E aí teríamos Vingadores, Guerra Civil, que seria uma mistura da Guerra Civil, que seria que aconteceria entre o Martelo e os heróis oposicionistas. Teríamos o Hulk contra o Mundo, que seria a chegada do Hulk à Terra, e a Guerra Kree-Chitauri, substituindo os Skrulls, com inspirações de Vingadores vs X-Men. Será o último filme do universo Marvel cinematográfico tradicional. Depois disso, o universo seria rebootado e recomeçaria do zero. Nessa fase zero, teremos o Invencível Homem de Ferro, que seria um reboot do Homem de Ferro, apresentando um Tony Stark mais jovem e uma saga baseada no multiverso. Bem, o que os senhores acharam? Olha, como diria o Joe Quesada, mente vazia, oficina do Mephisto. Marcos, não fala assim do Camilo. Não, não é, Camilo. É, não, a gente brinca, mas acho que todos nós temos isso, né? Tipo, você sempre vê uma saga e você imagina. Quando eu tava falando, o que o Camilo fez aqui mandando e dividindo as ideias dele com a gente, quem não fez isso na mesa do bar? Não, é verdade. Eu mesmo, quando eu li Guerras Secretas pela primeira vez, aí em 12 partes, né? Eu tinha até a musiquinha, a trilha sonora na minha cabeça, toda vez que eu li aquilo, que eu vi aquilo em movimento. Eu queria ver, não era animação não, eu queria ver em filme, né? Mas ele superou, Camilo me superou em muito, em Guerras Secretas, não sei, acabou com a minha musiquinha, sumiu tudo agora. Ele me curou. Mas é mirabolante, meu. É mirabolante. Ainda tem o reboot ainda. E qual que foi o último filme? Que ano que é? 2020? 2020. Juntou tudo. Vingadores vs X-Men, Hulk contra o Mundo, Guerra Civil, enfim. Juntou tudo num filme só, que só pra assistir vai deve demorar um ano. Imagine pra produzir esse filme. Cara, vamos ter que construir muito cinema pra produzir tudo, pra apresentar tudo isso, hein? A gente vai encerrar aqui a leitura por hoje. A pilha tá grande, você tá vendo aí. Sim. Mas a gente vai deixar pro próximo, né? Exatamente. E para quem quiser mandar seus e-mails com sugestões, dicas, comentários, ideias sobre como vai ser o futuro cinematográfico da Marvel, né? Tá aí, editorial@marvel66.com. Ou vai lá em cima, no cabeçalho do nosso site, onde tem contato, clica, tem um formulário, preenche. Se quiser que a gente responda de verdade para você, não põe o e-mail errado. A gente não tá mandando spam para vocês, nem nada desse tipo. Só tem um jeito de responder diretamente pra você, você colocando o diabo do e-mail certo ali. Exatamente. E aí, os melhores, e quem aceitar ser lido aqui, vai passar por nossa sessãozinha de leituras de e-mails e comentários aqui do nosso podcast. Você vai entrar pro hall do Marvel 616. É, pois é. Então, Marcos, vamos deixar de melindres de falação e vamos dar início a esse podcast aí de 50 anos do Doutor Estranho. É, eu vou ali dar um pulinho, que eu vou ali acender um incensinho e já vem, tá? Omnipotent Ashtars, empower my amulets. Observe, servant of evil, as the mighty light of Ashtar blots out your darkness. Personagem surgiu, como eu falei, né, em julho de 1963, completando agora 50 anos. E assim como o Homem de Ferro teve suas inspirações no mundo real, o Tio Stan Lee também teve as suas inspirações, né? Dessa vez, também remontando um pouco da sua infância, o Stan Lee se baseou muito num programa de rádio, na verdade, existia um personagem que era o Xandu. Isso, o Xandu, e que é o Xandu, The Magician, né, o mago, era um sucesso na sua época. O personagem, querendo ou não, apesar de não ter uma identidade visual, tinha muita coisa a ver com os poderes iniciais que o Doutor Estranho, pelo menos, tinha na época, né? Ele tinha aquela coisa de plano astral, teletransportação, essas coisas bem místicas, né? E aí foi que ele juntou com o desenhista mais psicodélico da Casa das Ideias, né, que é o criador do Homem-Aranha, o Stephen Ditko, pra dar vida a esse personagem. O cara, assim, é a coisa mais surreal que tem, O Steven Dick tem um mestre pra criar um uniforme, né? Que o outro personagem que tem um uniforme diferente de qualquer outra coisa que a gente já viu é o Doutor Estranho. É, o Ditko, assim, até pra cenário, né? Por exemplo, digamos que no Homem-Aranha ele tava até contido na arte dele. Agora, os cenários que ele fazia no Doutor Estranho, ele despirocava de vez mesmo. O uniforme, tudo, o design de tudo ali, o cara... um ácido mesmo pra desenhar. As primeiras histórias que o Marcos falou, ela tinha toda essa coisa meio psicodélica, estranha. E o curioso, eu não sei se vocês sabem, né? Pelo menos o Roy Thomas foi, depois de Stan Lee, a pessoa que mais trabalhou com o personagem, né? Teve uma fase também que o Steven Ditko ficou praticamente roteirizando sozinho, né? Ele tomou aquilo na mão dele, já que tinha aquele Marvel Way, né? E ele que bolava da cabeça dele boa parte dos desenhos e o Sol Stanley tava fazendo diálogo. Então ele começou a assumir algumas vezes só o Diago, né, tava se divertindo a beça. Mas o Roy Thomas, que teve uma boa passagem com o personagem, comentou que o livro, a revista na época fazia um moderado sucesso, mas era estranho, porque ela era adorada pelo pessoal da época que era, digamos assim, ligadona no uso de cogumelos alucinógenos. E o pessoal achava, assim, mandava carta, mandava e-mail assim, pô, legal, eu também vi isso que vocês colocaram na revista quando eu tomei aquele chazinho. E aí o Roy Thomas... não sei se é brincadeira ou não, eu dizia que respondia a galera, olha, legal que você viu isso, mas assim, eu não uso essas coisas pra fazer essas histórias. O Stan Lee talvez, ele não. É, não sei, né? O velhinho acho que é que nem o Obelix, né? Ele sintetiza na veia essas coisas. É. E aí era engraçado demais, porque tinha tudo uma coisa da época que tava mudando, né? Eles tinham saído daquelas histórias meio da Era Dourada, né? De heróis escoteiros, né, feito Capitão América, aquela coisa mais batida, e o Stan Lee tava experimentando novas coisas. Com o Doutor Estranho, ele pôde pegar boa parte das coisas que, baseado nesse Xandu, né, tinham origens de outro mundo, que não era aquele americano. Ele pegou muita coisa de cultura da Índia, e aquilo tava aparecendo agora nos Estados Unidos, aquela coisa esotérica, o conhecimento do que havia no Oriente Médio, né. Era de Aquarius, né. Isso, e aí a pessoa do que era hippie, né, tava vivendo tudo aquilo. E o Doutor Estranho, até pelo jeito que ele se vestia, né, aquelas coisas mirabolantes, cheia de cores e por aí vai, é um pouco disso. É, até a popularização do Hare Krishna também, né, até isso. Então aí, essas coisas de ter deidades, né, a gente vai conversar um pouco mais sobre essas deidades que foram criadas, né, do Doutor Estranho. Tem muita coisa que é bastante similar à cultura egípcia, à cultura sumeriana, né. Os personagens cósmicos que mais são elocubrados, né, mais viajados, para você ver um exemplo, o Eternidade, que é aquela silhueta que representa todo um cosmos, por aí vai, foi uma alopração do Ditko para o Doutor Estranho, né, quando ele teve que conversar, digamos assim, com essa deidade que até então, né, até existiu o Um Acima de Todos, que seria o deus da Marvel principal, era o Eternidade e a deidade máxima, né? E aquilo tudo veio da cabeça do desenhista. Eu acho que outra entidade que tem bastante relação com o Doutor Estranho também é o próprio Tribunal Vivo, né? Que aí eu acho que ele era um, digamos, atribuía aquelas regras do Doutor Estranho toda vez que tinha alguma dúvida, alguma coisa. Acho que até os próprios Vixantes, como a gente vai falar daqui a pouco sobre eles, né? Uhum. Também... obedeciam, né, se sujeitavam às regras do Tribunal Vivo, né. Enfim, foi nesse cenário, né, cheio de oportunidades novas pro Stan Lee e o Steven Ditko criar, que surgiu o mote do Doutor Estranho. O Stan Lee, inclusive, ele criando essas deidades, mais tarde, acho que o Roy Thomas, se não me engano, ele criou uma saga que dava a entender que ele encontrava Deus, né, Doutor Estranho, né, numa saga. Que eu acho que é esse Conan Boval, né, que é o maior de todos, né. Reza a lenda que o Roy Thomas, eu nunca ouvi isso antes, mas o Roy Thomas, ele levou um puxãozinho de orelha do Stan Lee, porque ele não queria muito aproximar esse negócio de falar assim, não é Deus, pra não mexer com religião. Apesar de ser uma série mística, ele queria fazer o possível para deixar tudo na ficção ali mesmo. Ou seja, as deidades que ele criava, tudo bem, era uma mistura de várias outras deidades existem na mitologia, em várias religiões, mas ele queria manter a coisa na ficção, nunca puxar para a realidade. Isso, um misticismo do mundo real. Teve isso mesmo, viu? O Stan Lee chamou a atenção dele, teve que se retratar mais pra frente e criou tanto que esse nome, né? O Aquele Acima de Todos. Porque o Stan Lee não queria nunca que chegasse a esse nível, né? de que realmente Deus estaria representado como uma força, uma, digamos assim, palpável, né, dentro dos gibis deles. A mesma coisa acho que aconteceu com o Lúcifer, que aí alguém teve que se retratar dizendo que aquele Lúcifer era outra coisa, mas não era o diabão mesmo. É, o próprio Mephisto mesmo, né, que é visto, era, digamos assim, visto como o diabo no comecinho dos anos 70, até foi o próprio Roy Thomas que levantou isso, apresentava ele com o nome de Satã, né, e depois simplesmente mudaram, porque o Roy Thomas levou outro pro chão de orelha, falou, não, coloca um personagem fictício tal, com nome fictício que relembre tal, mas o personagem nunca assumiu que era um demônio bíblico, por exemplo. Depois acabaram criando-se vários, né? E aí deram um ar meio dantiano, não podemos usar essa palavra, dantesco, sei lá o quê. É, enfim, baseado nos oitavos círculos do Dante, né? São 8 ou 10, agora... Nove. É, nada, enfim, baseado nos 9 círculos do Dante, né? Se cria hoje vários infernos e até de realidades diferentes, né? Se for os nórdicos... Você tem tanta divindade pra acomodar no universo Marvel que fica até difícil, né? Bom, o Doutor Estranho deu uma superpopulação de misticismo também, né? Criaturas, assim. Não, então, literalmente abriu o portal, né? Não, então, realmente, né? Porque a gente tem... A própria questão do inferno mesmo... Não dá pra saber se é o Mephisto que manda lá ou se quantas pessoas mandam, né? Eu não sei quem foi que atribuiu isso, né? Mas a gente tava falando muito que o Steven Dicto foi responsável por dar o conceito visual das coisas. Muita gente relacionava ao que ele tava fazendo ali com uma pintura de Salvador Dalí. Porque era uma viagem completa, né? O que vinha da alopração da cabeça dele, ele desenhava e montava. Claro que não chega nem aos pés do próprio Dalí, né? Mas assim, ele tentava colocar isso nos quadrinhos. O que é uma coisa complicada, porque imagina pro leitor comum ter uma coisa tão abstrata pra ele se relacionar. E mesmo assim, o Doutor Estranho teve sua parcela de vendas que garantiu a revista por um bom tempo, né? Até pra própria revista virar uma revista mensal. Ele começou na Strange Tales, ficou dividindo as histórias primeiro com o Tocha Humana, depois com o Nick Fury. Mas quem sobreviveu na revista e ficou com a revista só pra ele foi o Doutor Estranho. Então, ele tinha sua vendagem. Tudo bem que a maioria era tudo drogado, mas enfim. Garantiu as vendas. Então tinha muito maluco naquela época. Viveu o auge assim certo, né? Eu acho que era, sei lá, a época era de Aquários, movimento hippie, então acho que casava muito bem com a época, né? E se bem notar, assim, é um personagem que ele foge um pouco do estereótipo de super-herói mesmo, né? Ele tava dentro do universo Marvel, mas era muito diferente, sim, assim, o clima. Né? Exatamente, porque o Strange Tales, que é a revista de onde ele surgiu, né? Era uma revista sobre contos misteriosos. A gente já discutiu isso em vários outros podcasts, mas os personagens da Marvel em si, eles são raros que começaram só apenas como um herói, não um quê de ficção científica. Por exemplo, a gente já citou, até que surgiu no Tales of Astonish, né? O Homem-Formiga, ele não surgiu inicialmente como um herói no uniforme, mas sim como um cientista que encontrou um novo mundo ao ficar diminuto e combater formigas, ter que atravessar um jardim como se fosse uma viagem para Mordor, e aí sim vai. O Estranho também, as primeiras histórias dele, né, eram histórias assim de enfrentar criaturas de outro mundo, mas não era aquele combate comum e típico de super-herói. Tanto que o primeiro grande vilão que ele enfrenta é o Pesadelo. Sim. Né, que é um personagem que hoje em dia é vilão de todos os personagens, né? Já enfrentou até o Capitão América. O Pesadelo ficou muito associado aos X-Men, né? Não, a todos os personagens. Acabaram topando com o Pesadelo, né? Afinal, ele tá em qualquer lugar onde você consiga dormir, né? Sim. E aí, o combate não foi um combate terreno. Chega um homem atormentado batendo na porta do Estranho. E aí, o Doutor Estranho diz pro cara se acalmar, senta aí e fica quietinho. Pula na forma astral dele, invade a mente do cara e vai combater o Pesadelo lá. Então, imagina só pra aquela época, né? Uma viagem no plano astral na primeira história, né? Ou seja, é um personagem comum a beça. E notando que, assim, a primeira história dele... Acho que diferente... Outros personagens Marvel não, mas ele não é uma história de origem, né? Só teve uma história de origem bem depois. Foi umas 4, 5 edições depois, né? Primeiro surgiu o Pesadelo, aí logo depois, como a Marvel sempre gosta de fazer, né? O grande vilão, o Nemesis dele viria um pouco depois, que é o Barão Mordo. A gente vai falar sobre ele. É, ele surgiu em julho, o personagem surgiu em julho, a origem dele foi publicada em dezembro do mesmo ano, 63. E aí, nessa história, né, a gente já estava familiarizado com alguns personagens que vão compor o elenco de apoio dele, né? Um deles é o Ancião, que no momento era o Mago Supremo, né? O Doutor Estranho só foi se tornar o Mago Supremo muito depois. E o Barão Mordo, né? E aí conta essa história que acabou virando clássica, né? Um pouco estereotipada, mas que a gente já conhece muito bem, até quem já viu aquele desenho animado que foi lançado pela Lionsgate do Doutor Estranho, né? Uhum. Conta a história de um médico, né? O Stephen Strange, que ele era muito egocêntrico, porque ele era um cirurgião fenomenal. Originalmente ele o quê? Ele era neurocirurgião, né? Neurocirurgião, isso. Depois, isso. Em algumas outras retratações, colocam ele como cirurgião plástico. É, em outros retcons, coloca que ele estava tendo até uma relação meio conturbada com a família dele, né? Ele já não visitava os pais há muito tempo. Não quis visitar o pai dele no leito de morte, porque preferiu dar atenção à carreira dele. Os irmãos dele, depois que ele se afastou e o pai morreu, se escantearam pra tudo quanto é lado. O irmão dele acabou mais tarde entrando numa saga complexa envolvendo vampiros e por aí vai. Então, ou seja, a família se perdeu por conta desse ego que ele tinha e que, como o mundo dá voltas, né, acabou, de uma forma até irônica, né, ele precisando de um médico pra se salvar depois. Porque ele sofreu um acidente de carro, sobreviveu, mas as mãos deles não tinham mais a cuidade pra poder manipular a cirurgia como ele fazia antes. E aí o pessoal falou assim: calma, Strange, você é uma pessoa com uma mente fenomenal, uma grande pessoa, você pode servir a gente como um consultor. Claro, com o ego que ele tinha, ele nunca ia aceitar isso. Saiu pelo mundo afora procurando outras pessoas que pudessem ajudar na cura das mãos dele, né? Até que, assim, desesperadamente ele ouviu falar de um velhinho lá no Tibete, que aí tinha um dom excepcional de curar as pessoas, que era chamado um Ancião. Ele, meio receoso com a história, né, porque ele não quer acreditar nessas coisas, nessas mandigazinhas, nesses truquezinhos baratos, mas tava desesperado, fez a jornada, uma jornada muito exaustiva, né, no Tibete. Quando chegou lá, encontrou o velhinho, mas o velhinho não deu muita atenção pra ele, falou que não ia curar ele nem nada, porque ele achava que ele não merecia isso. E aí o Stephen Strange já acha que tá sendo enganado, por aí vai. Quando tenta sair do templo, ele tá no meio de uma nevasca, fica naquela noite, né, no templo, e aí é que ele se vê envolto num grande dilema. Na noite que ele fica no templo, ele conhece o Mordo, que seria o discípulo direto do Ancião, pra tomar, em algum momento da vida dele, o papel de Mago Supremo. Só que o Mordo, na verdade, também servia em um grande vilão, o grande nêmesis do próprio Ancião, que era a entidade Dormammu. Falaremos mais daqui a pouco sobre isso. E aí o Dormammu, aos poucos, né, instigava o Mordo a criar uma série de magias que, vamos dizer assim, torturava o velhinho, né? O velhinho nem sabia, supostamente nem sabia de onde viria aquilo ali. O Strange viu aquilo, ficou sensibilizado, foi tentar contar pro Ancião, só que o próprio Barão Mordo impediu ele de falar sobre a traição dele, né? Conjurou umas algemas místicas e uma mordaça mística. Uhum. E que se ele fosse tentar falar alguma coisa pro velhinho, ele nunca ia conseguir. Aí o Strange, a única maneira de ele tentar ajudar aquele velhinho foi de uma maneira, claro, forçada barra total, mas uma maneira indireta de ajudar isso. Ou seja, ele pediu pro velhinho pra se tornar um aprendiz, porque quem sabe aprendendo aquelas artes místicas, ele podia quebrar o feitiço que prendia ele de falar a verdade. Só que aí, no decorrer do tempo, o próprio Ancião, que já era macaco velho, né, falou que já sabia da traição do Mordo e que ficava muito feliz por ele ter assumido aquela postura de se sacrificar pra poder ajudar o velhinho. E aí, de repente, o Strange se torna um dos discípulos, o principal, na verdade, agora. Isso na versão original, né? Depois tem muitas outras retratações aí. Uma delas mais recente, eu acho que foi, saiu em Marvel Knights, aqui acho que foi Marvel Max. Uh-huh. Que é do Straczynski, né? Uh-huh. E quem desenha, Felga, essa mini, você sabe? Cara, acho que é o Brandon Peterson. Comparado a essa origem, eles devem ter revitalizado pra uma coisa mais... Isso mesmo, Brandon mais Peterson. Profunda, né? Na verdade, o J. Michael Straczynski, sei lá como eu falo o nome desse cara. Saúde, né? Ele criou uma origem, né? Tanto é que é uma minissérie de 6 edições, Ele tentou, é, vamos dizer assim, amarrar certos pontos, né, da origem do Doutor Estranho. Que é assim, o primeiro era, vamos dizer assim, mostrar que nada foi por acaso, vamos dizer assim, desde o acidente até a ida para o Tibete para poder se tornar o discípulo do ancião, nada foi por acaso, assim, tudo já era um plano, e que o Strange já estava no meio de uma batalha de forças entre o bem e o mal, né? E então, assim, ele dá essa mudada, assim, não foi uma coisa assim, tipo, ele se acidentou, aí ele foi e descobriu que o Mordo era um safado, não, ele já tinha, vamos dizer assim, toda a estrutura da história, é, ele pega esses pontos, né? Mas ele faz, vamos dizer assim, um fecho, né? Então, por exemplo, quem provocou o melhor amigo do Strange era um agente do Dormammu, que tinha como objetivo desvirtuar o caminho do Strange como, na trilha como Mago Supremo, né? Então ele provocou uma série de desgraças na vida do Stephen, né? Para poder desviar do caminho dele, né? A parte do treinamento, vamos dizer assim, ó, quando ele resolve virar discípulo, ele meio que omite essa parte das algemas, da fala. Porque, na verdade, depois que o Strange tem contato com o ancião, ele passa a enxergar o mundo de outra forma. Vamos dizer assim, ele é mais ou menos que nem aquele... ele começa a enxergar os demônios, começa a enxergar as realidades se mesclando, né? E ele não sabe como lidar com isso, né? Então, aí, de certa forma, orientado inclusive pela Cleia, que aí também parece, pelo que eu tava lendo e comparando, a Cleia vamos dizer assim, é um pouco diferente daquela que a gente, vamos dizer assim, do universo meio-meia. Apesar de, vamos dizer assim, fica meio difícil saber se a revista, a minissérie, entra ou não para fins de cronologia, né? Mas ele, vamos dizer assim, também muda um pouco a Cleia, o Wong também explica por que o Wong continuou, ajuda ele, todas aquelas coisas, né? Ah, então, aí ele começa a treinar justamente para poder lidar e até poder, como é que fala, combater essa coisa, porque já estava meio que montado o circo da guerra de realidade, né? No caso, quem defendia a nossa era o ancião e contra o Dormammu, né? Teve muitas críticas na época para a revista ter saído na Marvel Max. Uma delas, inclusive, era o trabalho gráfico. Eles usaram papel, nos Estados Unidos, pelo que eu li, eles usaram papel especial. Então tinha certas cenas que, vamos dizer assim, em razão do papel usado na revista, ficaram prejudicadas, né, com o... É que parece que se você olhasse contra a luz, uma coisa assim, o cenário do papel da página de trás se mesclava com a da frente e mostrava algumas magias ocultas, uma coisa assim. Isso. Aí da Panini parece que deu, acho que foi esse erro do papel e teve um outro também, porque se eu não me engano, eles erraram a ordem das páginas. Aí você. Aí, acabou a brincadeira. Aí, pois é, aí você não tinha como ver a coisa, porque em vez de ser ímpa, tava pá, ímpa. Então, eu sabia do erro da escolha do papel e do coisa que prejudicou muito o trabalho gráfico, parece que foi um dos melhores da carreira do Brandon Peterson. Por causa justamente desse jogo das imagens, né? E isso aí ficou... Isso, pelo que eu lembro, na época, quando eu li, eu falei, pô, como eu não li o original, então não sei realmente... Então, pela história, vale a pena comprar? Porque... Vale, é uma boa história, né? Vamos dizer assim, Porque aí vale a pena até pegar um encadernado fora, né? Se é desse nível de qualidade gráfica. Então, O Strange teve muita sorte, não só começando pelo Dicto, mas mais pra frente a gente vê muitos outros desenhistas de renome, né? O Mignola, vários outros que acertaram muito na arte, né? Acho que parece assim, o grande destaque da Mini, até em relação aos roteiros, né? Que é uma. Faz uma. Vamos dizer assim, tenta dar uma atualizada na origem do Doutor Estranho, sem, vamos dizer assim, tirar os principais elementos, Ancião, Cleia, Wong, Barão Mordor, Mamur, né? Tenta acrescentar algumas partes interessantes, por exemplo, vamos dizer assim, não aparecer outros parentes, né, do Doutor Estranho ao longo. Essa parentada irmão e irmã aparece nessa minissérie, pelo que eu entendi, né? Aparece, explica e tal, só que aí no final, vamos dizer assim, em razão dele ter se tornado Mago Supremo, isso tudo, vamos dizer assim, todo mundo, ele é como se ele não tivesse existido. Ele, vamos dizer assim, ele é meio que quase, é mais ou menos o que acontece no MIB, né? Que o cara é meio que apagado da realidade. Apagado da realidade porque o Mago Supremo não pode ter pontos fracos, né? Então meio que assim, ele tanto é que quando ele volta, o primeiro ato dele, quando ele derrota o Dormammu no final, é ir reencontrar a família, né? Tá pra, porque assim, ao longo da mini, mostra que ele realmente era um canalha, um safado, né? Só queria saber dele mesmo, tal, né? Isso, inclusive, é alimentado pelo colega dele, que, na verdade, era um agente do Mordo, do Dormammu, né? Que queria desviá-lo, né? Desde o começo, a Minnie é colocada assim, ele nasceu pra ser o Mago Supremo, ele tava destinado a isso. Posso fazer uma pergunta? Diga. Então, quer dizer que se o Dormammu tivesse ficado quieto na dele, ele não teria Doutor Estranho? Exatamente. Vilão idiota. Grande, incompetente. Tinha muito candidato a Mago Supremo aí no caminho, né? Não que o Mordo fosse assumir, né? Ah, sim, mas o Strange tava destinado a ser o Supremo, o Mago Supremo, né? O defensor, né, da realidade. Aí voltando, aí no final da mini, ele vai tentar reencontrar a família. Ele vê que no final a família, de certa forma, tinha um grau de estabilidade, né? Enquanto ele existia, não tinha, ele também, vamos dizer assim, mostrava que ele era importante, apesar do jeito dele, para manutenção da família. Quando ele desaparece, aí mostra assim, tipo, os pais se separaram, os irmãos acabaram morrendo em razão de álcool, drogas. Ele só encontrou uma irmã que estava paralítica, né, em razão de um acidente, que já também não se lembrava dele. Certo? E também tava meio pinel, né? Então, ou seja, quando ele, no final da mini, ele meio que, assim, tipo, foi apagado da realidade, como se o Doutor Estranho não existisse, nem, vamos dizer assim, não tivesse, da onde veio, né, o Doutor Estranho, né? Justamente para evitar que os adversários usassem isso e tal. É até uma boa explicação, porque, assim, é raro ver parentes, pais, nas histórias do Doutor Estranho, né? Então... É só que a minha dúvida é se você acabou entrando na cronologia, se não entrou. É, dificilmente essas histórias Marvel Knight elas entram na cronologia. Né? O Doutor Estranho em si, ele também não é um personagem muito fundamentado, apesar de ter tido algumas revistas mensais por boas épocas, né? Mas ele é um personagem hoje em dia que não tem revista própria, então ele é um personagem que tá lá mais como... Hoje ele é mais deidade do que... personagem principal. Ele hoje tá mais pra ajudar, pra ser um membro de equipe, por aí vai. Pelo menos ele é um personagem coach, na verdade, né? E já que eu citei aí das revistas, né? Só delineando o caminho dele, já que a gente não vai nesse podcast, não é nossa intenção falar sobre todo o caminho que ele percorreu e todas as histórias dele, mesmo porque não daria, é impossível. Mas a gente vai tentar citar algumas coisas interessantes do personagem pra que você depois, mais pra frente, procure, né? Ele chegou a ter, além dessas três tales, mais umas três revistas ao longo do tempo de vida dele, né? Acho que logo depois que acabou essa revista, que ela se transformou numa revista solo do personagem, ela só era nomeada como Doctor Strange. É engraçado que no começo o personagem era definido como o mestre da magia negra. Depois que deram a consertada aí, o subtítulo ficou como... o mestre das artes mágicas. Melhorou, né? Porque pegava muito mal pro personagem. Ele já nos primeiros desenhos do Dicto já parecia ser uma coisa muito esquisita, né? Um cara bem delgado, com sobrancelha puxada, né? Aquele cabelo branco parecendo a noiva do Frankenstein, enfim. Era meio sinistro mesmo. Aí, mas a revista acabou sendo descontinuada, né? Ele participou em outras histórias, né? Aí confrontava Loki, confrontava outras entidades, estava sempre ali para ajudar, né? Teve participação na revista do Motoqueiro Fantasma. Enfim, ele virou um acessório. Voltou, acho que entre os anos 70, continuando pelos anos 80, que talvez tenha sido a revista que mais durou dele, que foi a Doctor Strange, Mago Supremo, né? E teve uma menorzinha depois, mas no final, que acho que era até Marvel Knight também, que era só o subtítulo de Doutor Estranho. Só uma curiosidade, aqui no Brasil, ele chegou a ter uma revista mensal que durou 2 números pela editora Minami e Cunha. Só que o nome da revista e o do personagem era Doutor Mistério. Nossa, e aí a DC pulou a peça, né? Opa! Curioso também, né, decorrer dessa carreira dele, a gente tava falando que ele é um personagem que parcamente lembra um herói, mas em determinado momento o editorial da Marvel quis fazer aquela interdição, disse, olha, dá um ar mais heróico no personagem. E aí ele, por um curto período de tempo, começou a usar uma roupa toda azul, com a máscara azul cobrindo a cabeça dele. E, é claro, a capa tradicional, com o olho da Gamoto afivelando, né? Mas ficou parecendo, sei lá, um visão azul. Visão mágico. É, ficou um personagem meio esquisito. O pessoal se questionar, ah, por que ele fez isso, por aí vai. É complicado até, porque o próprio Doutor Estranho resolveu criar uma outra identidade secreta pra ele, chamado Stephen Sanders. Enfim, coisas da Marvel na época que queria, né? Até o Thor também chegou a mudar de criar uma identidade, entender identidade. Enfim, tava uma lambancinha nessa época. Só uma curiosidade, antes do Doutor Estranho que estamos falando, a própria Marvel criou o Doutor Estranho, que era um vilão do Homem de Ferro. Na verdade, apareceu uma edição só, no comecinho das histórias do Homem de Ferro, que era não tinha nada a ver com místico, era um cientista louco, chamava Doutor Estranho também. Obviamente, era mais um, né, cientista louco, não deu muito certo, só apareceu aquela edição, e só esse daí que caiu na graça da ripongada e por isso que fez sucesso. Foi olhar direitinho, né, tinha até o Estranho, que era a entidade cósmica, né? A Marvel e sua criatividade pra confundir nossas cabeças. Exatamente, e só frisando que Dormammu é um nome dos mais legal que tem, cara, dos quadrinhos. Eu fico imaginando o Stan Lee chegando, puta, cria um vilão, qual é o nome? Dormammu. Eu fico imaginando a cara de todo mundo olhando pra ele. E eles repetindo o nome, né? Como Dormammu. Tá bom. Imagina o Dicto e o Stan Lee conversando pra fazer o roteiro dessas historinhas, os diálogos. Eu fico imaginando aquela sala esfumaçada onde os dois conversam. I'm Dr. Strange, Sorcerer Supreme. Já que a gente tá falando do Mago Supremo, né, o mestre das artes místicas, não da magia negra, né, corrigindo o erro crasso da Marvel inicial, eu acho que é fundamental a gente falar um pouco sobre essas mandingas do personagem, né? Mas antes de falar sobre a sua capa, o seu olho, sua orbe, por aí vai, a gente tem que explicar o que danado é essas deidades que ele invoca, que são a trindade chamada Vishanti. Eu acho que é assim que pronuncia. É, nos perdoe se vocês nomeavam ou pronunciavam diferente esses nomes, tá? A gente vai falar do jeito que a gente tentava ler quando criança. Eu sempre falei Vishanti e vai ser assim que eu vou falar durante o podcast. Deve ser isso mesmo. São três entidades principais, né? E só que a principal dela é a que surge depois, né? É como, na verdade, o filho, que é o mais importante, surge depois. Enfim, vamos começar falando sobre... acho que a Oshtur seria o link entre os dois outros da entidade, né? Ela é uma mulher, quase sempre representada como uma mulher mesmo, com um cabelo assim meio parecido com... árvores ou folhas e por aí vai, né? E ela era uma das filhas dos deuses mais antigos que tem, né? Dos mesmos deuses que criaram, por exemplo, a Gaia, né? Que, se a gente for interpretar o panteão nórdico, é a mãe do Thor, né? E a protetora da Terra. Também do Seth, que é uma entidade egípcia, mas que tem na Marvel um teor meio diabólico, meio demoníaco também, né? É um vilão, na verdade. O Cthulhu, que é também uma deidade que assume ares mais demoníacos, tem uma ligação profunda com o Dagor, com a Wanda, enfim. E ela é a irmã dessas criaturas aí, que a gente depois vê povoar o universo Marvel aprontando das suas, só que ela tinha um fascínio muito grande pelas estrelas, e aí ela se empiboca daqui, vai fazer uma jornada espiritual para outros mundos. É lá que ela encontra o segundo elemento dessa trindade, que é o Rogoth, que era o único sobrevivente de uma outra entidade, de uma outra criação de deuses que existiu antes de existir Terra, enfim. Que eram os... não sei como pronunciaria aqui, Marcos, teve alguma tradução aí? Os... como é? Older Ones, né? Os mais velhos, os deuses arcaicos, né? Mais antigos ainda. Eu não sei como é que falaram isso aqui na época, né? Como é que traduziram, não me recordo agora. Mas enfim, ele era o único coitado que tinha sobrevivido. Mas ele era meio assim... como é que eu diria, né? Ele era meio que nem o menino do sexto sentido, né? Ele ficava falando com os irmãos, a parentada dele, que já tava morta. Tanto que, quando se evoca um dos poderes famosos do Doutor Estranho, que é as hostes de Rogotoff, é basicamente convocando essas entidades que não existem mais fisicamente, né? Que ele, digamos assim, era o único vivo, mas vivia interagindo com elas. Quando ele conhece a Oshtur, eles se juntam, né? Não tem uma relação amorosa nem nada, pelo contrário. É uma coisa mais de companheirismo mesmo. Quase sempre ele é representado com um tigre, um gatinho, um felino. Uhum. E ainda no momento, a Ostur volta pra Terra. E aí, quando volta, ela encontra, cara, uma Terra totalmente diferente. É, a Gaia, que se torna a grande protetora. Os outros irmãos dela, um assumem atitudes mais maquiavélicas. Enfim, ela segue uma jornada pra conhecer o planeta de um jeito que ela, diferente do que ela deixou, né? E em dado momento, ela encontra uma criança que é cega, mas que mesmo diante da debilidade dela, não era Matt Murdock, tá, gente? Ela vê que a criança era feliz, ela tava satisfeita, tava curtia a vida e tal. E ela sensibilizou-se tanto que chorou, e a partir da lágrima dela é que surge o Agamotto. O Agamotto, então, que é representado por um olho, né? Que é aquilo que mostra tudo ao Doutor Estranho, revela tudo e tal. Então surgiu isso, surgiu de um momento de sensibilização da mãe dele, da Ostur, mediante ver uma criança que, independente de poder ver, continha felicidade e era, vivia muito bem. E aí, com esses três, se forma a entidade que é o Vishanti. Talvez eu tenha errado ou falado uma besteira aí no meio, mas foi assim que eu entendi, né? Eu vou um esforço muito grande pra tentar entender a história desses três. Então me perdoe se eu falei alguma asneira. Concorda aí, Marcos, ou eu falei uma idiotice? Não, concordo. Eu acho assim, é um balde de estereótipo, mas com um balde de estereótipo bonito, né? Você vê, é uma lenda Marvel que ficou bacana pra caramba. Eu falo assim, estereótipo, né? E é bacana é rico, né? Tipologia, né? É. Eu falo estereótipo assim, mas não é por mal, mas é porque, tipo assim, você vê que tem a questão da representação da mulher ali, né? Dentro, que representa a natureza, tudo. O Hoggoth, inclusive, representa uma espécie de totem dentro do misticismo. E o Agamotto, ele representa a verdade, né? Além disso, o Agamotto, por sinal, não entendi muito bem, mas quando ele é mostrado fisicamente, ele parece ser tipo um aranha, um bicho ali com vários olhos. É, então, ele representa a verdade, e assim, eles como um todo, é aquela velha história, né, o pai, filho e Espírito Santo, né, novamente, eu não lembro se foi o Roy Thomas também começou a desenvolver esse lado, mas tentaram colocar um pouquinho de misticismo real nas histórias dele, né, é mais um pedal aqui, o Stan Lee deve ter dado também, tudo bem. Na verdade, o Stan Lee criou essas três entidades, né? Só que eles usavam os nomes meio malucos, só que o desenvolvimento da história deles, né, só veio, acho que muito tempo depois. Eu não sei quem foi que deu, se foi o Roy ou não, mas, enfim, mais ou menos isso. E eu acho que foi assim, juntos ele tem digamos assim, uma série de poderes infindáveis, né? E criaram uma série de objetos que aí a gente vê que surgem ao longo do tempo, como outras entidades também, que interagem com eles, sejam primos, sejam criações que surgiram em oposição a eles, enfim, também tem suas conjurações, seus artefatos, que é usado ao longo das histórias do Doutor Estranho. E o principal, que é o que contém a maior acervo de magia, né, de conhecimento do Doutor Estranho, que foi passado para ele pelo ancião, é o livro do Vishanti, que foi, acho que redigido mesmo, foi pela Ostur, né, que criou esse livro. Esse livro é uma oposição direta para que o ancião, ou quem deteu os poderes de ancião, consiga impedir que o Dormammu e suas forças invadam o nosso plano astral e destruam o nosso mundo. Tanto que o primeiro ancião que existiu mesmo foi o filho dela, que foi o Agamotto. Pelo menos é assim definido. Sim. Recentemente, a gente vai falar isso mais pra frente, né? O Agamotto surgiu todo revoltadinho aí com o Doutor Estranho, mas mais recentemente, segundo o Bendis, né? Segundo o Bendis. Mas a gente fala isso mais pro final. The fate of the world is at stake. May the light of the Ostur guide us to my sanctum sanctorum. Bom, a gente pode relembrar aqui alguma dessas magias estranhas do Doutor Estranho, né? E até referir a algumas delas. A gente falou, por exemplo, de Agamotto, tá aí o principal, que é o olho, né? Que o Doutor Estranho usa a maioria das vezes aquele olho pra ter as revelações. Mas ele também usa como uma forma de ataque muitas vezes, né? Uhum. Mas também tem uma orbe de Agamotto, que também é tipo uma bola de cristal que o Doutor Estranho usa pra ver. Ou seja, tudo que tem meio que relacionado ao Agamotto é meio que uma coisa de visão, né? Seria o olho de Tandera do Doutor Estranho. Ou assim eu vejo, né? Vocês ficam aí. Então, o olho de Agamotto é o principal, né? Como eu falei, assim, aí que mostra como o Agamotto representa a verdade, né? Que geralmente ele é usado como revelar a verdade, ou... Quando fala revelar a verdade, Ele mostra, por exemplo, tem alguma coisa mística agindo naquele ambiente que ninguém tá vendo. Geralmente o Doutor Estranho usa ele pra revelar o que que tá passando por trás daquela realidade ali. Só lembrando também que o Agamotto apareceu no filme do Thor, né? Ah, foi? Foi, na sala de... Do Agamotto, realmente. Na sala de troféus lá, de sala do Tesouro do Odin, negócio assim. O Rogoth, eu citei a questão das ordens dele, né? Mas ele é muito ligado com a parte de conjuração mesmo, né, o Rogoth. Já citaram gancho, mão, as hostes. Tem até os cachorros, The Hounds of Rogoth. É uma coisa mais de conjuração mesmo. Agora, raramente ele cita Ostur, né? Todos os poderes quase não é referenciado nada. Muito pouco. Uma coisa que sempre tá com ele, né? Pelo menos estava nas fases mais clássicas. Hoje em dia ele abandonou isso. Talvez os roteiristas não saibam quão poderoso é. É a capa dele, né? A capa da levitação. Que não só ajuda ele a levitar, mas ela é meio que um tentáculozinho, né? Ela se dobrava, ela protegia ele. Era uma, como se fosse uma terceira mão. Sim. E aí abandonaram o visual clássico dele e esqueceram disso. Uma das que acaba... Bom, até... Assim, ele não só usa, né, as coisas do bichante, né? Vira e mexe, por exemplo, que é o que eu falei no início. As faixas vermelhas de Sitorak, né? É que eles usam, na verdade, pra prender as pessoas, né? Exatamente. Porque eu falei, você chamou o feitiço errado, Felga. As faixas são pra prender as pessoas. Pois é, né? Curioso que o Sitorak tá aí, né? Que é o entidade que cria o Fanático. Fanático. Sim. Apareceu primeiro em qual? No Doutor Estranho, cara. Eu acho que ele foi citado no Strange Tales, sim. É. Na Sitorak. Mas, assim, é citado como feitiço. Pensou que ele queria mesmo criar entidades próprias. Eu acho que o Stanley fez de propósito. Tava inspirado o menino, né? Tem uma lista enorme aqui, que aí a gente não vale a pena citar, né? Os vapores de Valtor, as correntes de Kakan, os sete sóis de Shinibus, enfim, vai ter alguns nomes aí que não fazem sentido nenhum. Mas, não sei o que de Watumbi. Tá parecendo um Cavaleiro Zodíaco. Cada golpe tem que ter um nome, tem que gritar o nome. O Paulo tinha que arrumar um jeito de falar. Vai fazer uma outra piada, eu prevejo isso hoje, já acabou de mostrar que o Paulo terá mais uma piada de Cavaleiro. Lembrei aqui da batalha dele com o Dormammu naquele arco do Amazing Spider-Man 500, que o Stasinski foi uma piada com todos os artefatos do Doutor Estranho, que quando ele vai começar a luta com o... Até por isso que eu não sabia que tinha essas lendas todas. Eu tô sabendo isso agora. Porque eu pensava que era todo um nome genérico. Até por causa da piada que o cara faz. O cara chega... Ô, homem de pouca fé, você não acreditava no Doutor Estranho, cara? Não. Não. Na verdade, nem o Stan Lee acreditava. Ele criou a toa mesmo. Na verdade, o Bendis é que faz essa maluquice de poderes ao Léo. Então quem acompanha agora vê umas idiotices ali no meio. Não, só pra tu ver como foi, como era pra piada. Quando começou a luta, o Doutor Estranho chegou assim, pelas hordas africanas de Rogoth, pelas chamas de Ictacon, Agamotto, olho que tudo vê, e pelos ventos de Watombe. Ah, quer saber? Vamos começar a luta. Ah, palhaçada mesmo. Mas aí, tudo isso aí, na verdade, tem. E durante essa fase aí da revista que tomou lugar, da Strange Tales, foi muito bem desenvolvido, inclusive as deidades, né? Só que talvez não seja coisa pra gente esmiuçar no podcast, porque... É muita locubração por uma noite só. E a gente talvez precise até em algum momento no site, quando a gente tiver mais tempo, que vai ser impossível, mas a gente vai falar pros ouvintes pra eles acreditarem aqui, que a gente pode até trabalhar mais sobre essas deidades no futuro. E vai que a gente invoca alguma coisa errada, né? Pois é. Tá, isso é gravado nossa voz aqui. E pra fechar, uma coisa também que não é uma vestimenta, também não é um artefato, não é uma magia, mas também tem tudo a ver com o personagem, que é a mansão dele, né? Sanctum Sanctorum. Exatamente. Engraçado que ele até recentemente nas histórias aí, acho que da Nova Revista dos Defensores, fala que ele tá num village, né? E o village tradicionalmente é um lugar meio viajadinho, né? Então ele se sente muito bem de estar lá. E aí ele, o Sanctum Sanctorum tem todo um ar clássico. Na verdade, um dos símbolos do personagem é aquele vitral, né? Sei lá, uma janela que tá pro ar, pro porão dele ou qualquer coisa desse tipo. E, cara, a casa dele é tipo a casa do Harry Potter, né? Ela não... Você entra e não sabe nem o que tem ali dentro. Ela se desdobra dimensionalmente e você não tem a mínima ideia do que vai encontrar ali. É, quando conheci o Greenwich Village lá, que eu vi ali nos quadrinhos, eu não sabia que existia um Greenwich Village de verdade. Primeira vez que eu ouvi que era criança, eu fiquei encantado. Falei, nossa, Doutor Estranho tem um sanctuary de verdade por lá. Não, mas a casa tem? Não, não, eu imaginava. Ei, peraí. Eu imaginava que existia, realmente. Vocês não leram Nossos Vingadores do Bem depois da Guerra Civil, não? Tem, só que todo mundo vê é um Starbucks lá. É verdade, tem essa. Caramba. Mesmo. É verdade, né? Foi ótimo. Essas piadinhas do Bem eram sensacionais. Ele perdeu um pouco dessa guinada, mas foi ótimo isso aí. By the power of omnipotent Arthur, I command you to cease. Bom, colocando de lado as magias e os sortilégios do Doutor Estranho, vamos falar um pouco sobre o elenco de apoio dele, né? A gente já citou alguns, vamos nos aprofundar mais um pouco nele. E a gente citou bastante já o Wong, que é um personagem que tá sempre lá apoiando ele, né? Ele não tá nas primeiras histórias, ele quando surge, já surge como um auxiliar, né? Um servente, não vale a pena falar isso, mas seria um escravo chinês do Dr. Que grila. Mas eu parecia no começo, enfim. É, depois costuraram melhor essa história. É, agora eu tô me segurando pra não rir, mas enfim. Costuraram melhor essa história dizendo o seguinte, que a origem do Wong, da família do Wong, remete a sempre ser pessoas que foram treinadas para serem os serventes dos anciões, dos magos supremos. E aí o pai do Wong serviu ao ancião, e aí o Wong, antes de aparecer, né, estava sendo criado lá por um templo. E aí, dentro desse templo, ele é treinado com uma doutrina de monges, onde ele aprende boa parte do Kung Fu e das mandingas que ele sabe fazer. Algum conhecimento místico sempre o Wong teve também, claro, convivendo com o Doutor Estranho, meio que aprende por osmose. E o ancião, em dado momento, pede para que o Wong vá servir o discípulo principal dele. E é quando surge, ainda em Strange Tales, o Wong. Ele, por sinal, é citado na primeira história, mas só aparece, acho que, umas 10 edições depois. O curioso é que é o seguinte, o Wong, ele também teve uma outra versão, que recentemente foi escrita pelo Greg Pak, onde atribui ao personagem uma ideia diferente, um pouco diferente. Diz que, na verdade, ele não era um cara que foi criado para ser o servente do Doutor Estranho, mas sim um outro potencial candidato para ser Mago Supremo. E aí, nessa história que seria o Strange Season 1, né? Que tem os desenhos da Emma Hills. Eles não se batem muito bem desde o começo, não. Eles até competem. Só que a vantagem que um tinha era o defeito do outro. Por exemplo, o Doutor Strange era muito bom em conhecimento. Ele decorava, estudava, tinha um raciocínio muito lógico, um aprendizado muito fácil, então ele tinha muito conhecimento das magias. Em detrimento, ele não tinha a mesma fidelidade, fé, a mesma energia que o Wong tinha pra coisa. Já o Wong era o contrário, o conhecimento dele, a sabedoria não era tanta, mas ele tinha todo aquele desenvolvimento de doutrinação que seria próprio de um Mago Supremo. O Greg Pak criou uma história meio que paralela disso aí, onde coloca uma personagem que ele criou para as histórias do Hulk, né, que era uma estudiosa de mitologias, que é a Sofia alguma coisa aí. E esse trio viaja numa missão que é para recuperar uns anéis para que, tradicionalmente, né, impeça o Dormammu de invadir essa dimensão. No meio da história que eles se convencem de que o grande Mago Supremo deveria ser sempre o Doutor Estranho, e o Wong acaba sofrendo uma lição de humildade, né, e decide a partir dali virar uma espécie de amigo, mas também servente. E aí que continua a história. Como é uma Season 1, muito parecido com essa Strange que o Felga comentou aí, eu acho que não é uma história que deva ser levada em continuidade aí, como parte da cronologia. Mas se bem que ele lembra muito o Wong que a gente conhece hoje, né? Que o Wong, nos anos 80, pelo menos, ele era bem solícito. Esse que a gente vê nas histórias atuais dos Novos Vingadores é um velho rabugento. Eu também, né? Tem que servir 10, 15 caras ao mesmo tempo. Ele tá muito incomodado agora de ter que aturar um excesso de Vingadores. Já bastava cuidar do Doutor Estranho. Ao bebê com os pais, com o Wolverine no meio, o Homem-Aranha bagunçando, enfim. Ele enlouqueceu agora, tá com o humor daqueles. Quando ele foi pros Novos Vingadores, acabou se tornando o Jarvis dos Pobres. Chaves dos Pobres. Os Pobres é fogo, hein? Os Vingadores é a equipe principal, que são os ricos, né? Os novos, os pobretões da história. É, pensando por esse ângulo, né? Luke Cage, Homem-Aranha... É, não são pessoas, assim, abonadas, né? É, comprar a mansão por $1? Então. Que negócio, vai querer... Não, se você pudesse escolher uma conta bancária, vocês preferirem Homem-Aranha, ou Peter Parker ou Tony Stark? Marcos, quer falar alguma coisa sobre o Wong? Que ele deve exigir os direitos trabalhistas dele, tá certo. É legal ele no Ultimate, que ele sabe mais de magia que o Doutor Estranho. É, ele acaba desenvolvendo uma base de magia, né? E nos anos 80 ele usava bastante, né? Surgiam os outros personagens aliados também, a gente já pode até citar aqui, que acompanharam o Doutor Estranho em sua jornada. Teve aquele Minotauro Verde, que... Acho que nos anos 80, o pessoal achava que ele era, sei lá, um golem conjurado pelo Dr. Strange. Pelo menos eu, de primeira, quando encontrei aquela criatura, achei que era. Mas não, ele era uma criatura de outra dimensão, mas que era um mago também, né? Que tava ali pra aprender a magia. E aí também tinha uma outra bruxa. Mais pra frente, essa moça aí que também foi um aprendiz do Dr. Estranho, faz parte daquela minissérie que surgiu no final dos anos 90, começo dos anos 2000, que foi aquela Witches, né? O pessoal elogia bastante, mas acabou não durando muito. Here we are again, Wong, about to leap into the unknown to fight the deadliest battle of our lives. Exciting, is it not, Doctor? It is. Outro personagem que ele falou muito também foi a Cleia, né? O Felga comentou que ele foi dado uma versão meio diferente em Strange, mas ela surge durante Strange Tales, não aparece pela primeira vez o nome dela, né? Ela surge ajudando meio que o Strange a escapar ali, a se salvar do primeiro confronto com o Dormammu. E ela tem um... Depois de ter desenvolvido isso, né? Mas uma relação com um vilão, né? Ela é, vamos dizer assim, ela que é a regente, né, da Dimensão Negra, né? E ela, assim, por uma ironia do destino, isso na minissérie Strange não fica, muito claro, né? Mas ela é sobrinha do Dormammu. Ela também é. Ela não é terrena, né? Ela é a máxima da Faltine. Isso. Mas a minissérie Strange, apesar de no final ela ir, vamos dizer assim, ela ir para uma outra dimensão, levando uma porrada de gente, dizendo que ela teria outras obrigações, então ela não poderia ficar com o grande amor da vida dela, que era o Doutor Estranho, né? Que a enfermeira noturna não ouça isso. Ela, vamos dizer assim, não tinha essa relação tão na minissérie Strange tão clara, né? E aqui é interessante, né? Porque ela acaba sofrendo, né, um golpe de estado, né, do Dormammu. Ele toma o controle, né, usurpa o trono dela. E ela acaba, vamos dizer assim, tendo a ajuda do Steve Strange pra retomar o controle, né? A Cleia atualmente anda sumida, né? Tanto é que, como eu falei, pelo menos assim, em termos de relacionamento amoroso, salvo engano, o último relacionamento com que o Estranho tava era a enfermeira noturna, desde a minissérie O Juramento, né? Eu não sei se ele namora mesmo ela ou se foi aquele casinho, porque... Cara, ela chegou, ela chegou a aparecer, inclusive, em algumas edições de Novos Vingadores. Mas não mostrou como se fosse um casal, pelo menos eu não entendi, né? Eu acho que eles eram um casal sim, o Coveiro. O problema é que o Bendis, ele gasta 5 páginas pra mostrando o pessoal conversando no café da manhã, ele esquece de mostrar o relacionamento dos personagens. Hoje eu não sei, atualmente, assim, eu lembro, por exemplo, que a Cleia, ela tem, vamos dizer assim, ela acaba, isso aí é uma curiosidade, quem leu Terra X, ela acaba virando no futuro a Maga Suprema. O Steve Strange morre, ela acaba no futuro virando a Maga Suprema, né? Mas também ela, vamos dizer assim, acho que a relação dela com o Dormammu acaba aparecendo, né? Ele morre sem morrer, na verdade, ela prendeu a alma dele no inferno, uma coisa assim. Isso, não, ela prendeu... E amor, hein? Da vida boa. Ela trai o Stephen Strange com o Loki. Ela vira meio que um casinho do Loki. Em Terra-X. Hoje em dia, não levando em conta o que vai acontecer em Terra-X, ela voltou pra dimensão dela, né? Ela tá entre os Faltini lá. O lance aqui é o seguinte, ela é filha da Omar, que é, claro, ela é sobrinha do Dormammu, que é a irmã do Dormammu. A Omar aparece em algumas histórias iniciais aí, acho que quando a gente fala do Mamu pode falar melhor dela, né? Essa daí é a irmã do Dormammu, é? É, o Mar. Ah, o Mar, é. Ah, é aquela que aparece nos Defensores, que o Dormammu fica batendo no pé de criança pirrenta. Exatamente. Isso. Coisas de entre irmãos. Pois é, é porque aquelas coisas que você não consegue imaginar um vilão fazendo. Mas olha só, aquela minissérie, ela é escrita pra ser palhaçada, né? É. Que é o Hulk que fica dando um crawl nela também, né? Não leve em conta, naquela não é da... Como é o roteirista? O Keith Giffen? É, o Keith Giffen, né? Que é a Liga da Liga Cômica. É, a Liga Cômica. A equipe da Liga Cômica. O Dormammu, ele é... Digamos assim, se fosse feito um estereótipo dele, também seria o demonião de outra dimensão, né? Só que assim, ele não é exatamente um... Ele é visto mais como um... Não, apesar de ser uma criatura mística, ele é quase um ditador dentro da dimensão dele. Que ele toma uma dimensão que só vive em guerra. Aquele negócio, né? Aquela dimensão que vive em guerra, igual aqueles paizinhos do Oriente que vivem em guerra e quer dominar o país do lado. Assim como ele quis também dominar outras realidades, chegando até a realidade do Marvel 66, do Stephen Strange, e quis dominar aqui, e aí deu de cara com o Doutor Estranho, né? Esse seria o Dormammu. Um dos personagens dessa dimensão também que eu acho bem interessante é aquele sem mente, né? Aquelas criaturinhas. Na primeira história, curioso é isso, né? Os acéfalos ou sem mente, depende de quem é a pessoa que tá traduzindo, Panini. Exatamente. Enfim, né? Eles eram uma ameaça que tentava invadir o mundo do Dormammu e o Dormammu queria invadir nosso mundo. Ou seja, o Stephen Strange entra no confronto ali do que fazer quando ele percebe isso, né? Exatamente. Que ele queria ajuda inicialmente o Dormammu a espantar os acéfalos. Esses monstrengos aí. É engraçado esses acéfalos aí, ou sem mente, né? Que literalmente é o que o nome deles fala mesmo. São seres humanoides que disparam energia que ficam se socando. Que, né? Eles transformam a dimensão deles, parece num grande baile punk, né? Só ficam dando porrada e chute em todo mundo. Então você tá chamando os punks de acéfalos e sementes. Não, não. Eu tô lembranças pra você, Marcos. Tá, eu vou usar o que meu advogado falou assim, estou falando que o semente, apesar de semente, até eles foram inspirados pelos punks, melhorou? Ah. Não melhorou. É, acho que piorou, hein, cara. Então, do mesmo jeito, pode ser a mesma coisa, mas enfim. A dimensão do semente é regida pelos Sex Pistols, pronto, do som. Por isso que eu tô naquele jeito. Mas assim, uma coisa que eu nunca entendi é o seguinte, quer dizer, eu até entendo por questão de ser uma coisa mais filosófica. O Dormammu é, digamos assim, a oposição aos Vishanti. Sim. E aí a ideia dele de invadir nosso mundo é apenas destruir o ancião, que no momento é o Mago Supremo, que é o, digamos assim, o arauto dos inimigos dele. É, ele quer dominar a nossa dimensão, né? Só que o ancião, no caso, é o principal empecilho que ele encontra pra isso, né? Todas as magias do buco do livro do Vishanti é pra impedir essa invasão, né? Pra impedir essa invasão. O Dormammu, com o Seth, com outras entidades lá, ele forma um outro tipo de vínculo, de grupo, que seria a oposição direta ao Vishanti, né? Uhum. Tem um Satanish também, enfim. Uma série de nomes aí, que são o que a Marvel define como deuses muito antigos que se corromperam e tomaram formas meio demoníacas. Por sinal, falando em parte de deuses antigos e corrupção e por aí vai, saber que a regra principal do livro do Vishanti é que com grandes poderes vem grandes responsabilidades? Eu tô brincando! Eu li isso em algum lugar aí, mas é com palavras mais bonitinhas do que do Tio Ben, né? Tio Ben, o Mago Supremo. É, o que você acha que o Tio Ben já foi treinado pelo ancião, cara? Olha! Não, isso explica porque... Não, isso já tem várias coisas em comum, porque se for parar pra pensar, foi criado pelos mesmos autores, Steve Ditko e Stan Lee. Verdade. Teve aquela fase do Straczynski que o Doutor Estranho praticamente era um tutor do Peter, ou seja, talvez... Que era uma fase mística do Aranha... Pois é, hoje o Aranha tá dando uma aulinha aí pra Messias Mutante. E nada impede que já ele dê aula pra um Cable da vida que volte no tempo, seja o mestre do ancião e tenha escrito o livro de Banshee. Olha, mas vejam só que teoria miraculosa. O tio só piora. já foi um potencial mago supremo. Pois é. Bom, mais alguma coisa aí? Só um instante, por favor, Coveiro. É, edita essa parte, não coloca não, cara, porque vai que alguém escuta da Marvel. Alguém escuta, é verdade, olha, é uma ideia que pode. Mas aí, não quero que seja! Não quero que seja, cara. Olha, imagina só a situação. Tia May, que é uma potencial arauta de Galactus, encontrando o Marco Supremo Tio Ben. Cara, tem que ser o mote principal da nova saga da Marvel de 2014. Tem como colocar bloqueio no podcast contra o Dan Slott? Cara, agora que tu vai falar, e se o Tio Ben não tivesse sido morto, mas sim preso na dimensão do Dormammu esse tempo todo? Chega, Paulo! Chega! E se ele é o Dormammu? Não, acabou tudo. Não, e se o Norman Osborn, na verdade, tiver ódio do Tio Ben e não do Peter? Na verdade, o Peter é como se fosse, assim, já que o meu arqui-inimigo morreu, estou me vingando nesse daqui. Gente, a gente tá fazendo um podcast sobre o Doutor Estranho, mas como o Roy Thomas, nós não usamos cogumelos alucinógenos para gravar esse programa. Eu vou apagar esse incenso, não dá mais. É, isso tá acontecendo uma coisa muito estranha aqui, esse efeito LSD. A gente não tá nem na era de aquário, como falou. I am strange. O ancião, parece que ele já nasceu no Tibete há 500 anos. Aí o nome dele original era Kamar Taj. E, assim, ela aprendeu lá com o discípulo do Tio Ben no passado, as artes da magia. E por aí foi. Aí eu sei, assim, tipo... Parece que também teve uns encontros com o Cavaleiro Negro em um determinado momento, porque esse povo sempre se encontrou no passado. Eu não sei como é que não encontrou o Wolverine, na verdade. Pode ser que ainda não tenha sido contado. Não, cara, por favor, agora eu tô imaginando o Wolverine e o Tio Ben tendo aula com o ancião. Certo, aí voltando aqui à história. Pois, eu sei que o teve todo aquele negócio que ele tava procurando lá um sucessor, aí foi treinar o Mordo, que depois virou Barão Mordo, e o cara era um traíra. E outra coisa que eu também sei dele é que depois, quando ele foi morrer, porque numa briga lá com o Shuma-Gorath, ele acabou se fundindo com a Eternidade, a entidade Eternidade, e... Depois disso que o Doutor Estranho se tornou o Mago Supremo do Universo Marvel. E depois desse, assim, depois disso ele ficou fazendo de vez em quando participação especial. E até hoje eu não sei da onde o Bendis tirou que ele tava na sala incandescente da Fênix no Arco dos Novos Vingadores. O Bendis quis, na verdade, dizer que, como acontece com a Fênix, todos os avatares de Magos Supremos são um só. Tanto que, pelo que eu entendi, o Ancião e o Agamotto eram a mesma coisa ali. Cara, eu posso fazer um comentário? Sim. Ou cópia do Authority, viu? Porque o Authority... Ah, é o Doutor, né? É o Doutor. É o Doutor? É a mesma coisa. Só a diferença é que o Steven Strange não é drogado, só isso. É. Mas quem é copiou quem, cara? Não, na verdade, o Doutor do Authority é uma clara referência ao Doutor Estranho. Na verdade, não é nem o Doutor Estranho. O Doutor do Authority tá mais pra destino da DC do que pra... Eu também não sei se esse destino que aparece, quem veio primeiro, né? Você sabe, é porque, Marcos? É porque esse Doutor do Authority, é essa noção de que todos os doutores estão no mesmo lugar lá, no tipo, no Nirvana da vida, e que o doutor atual, ele sempre tem acesso a todas as memórias deles, como se todos eles fossem um só, isso daí é a mesma coisa... que o Pence colocou com o negócio do Uhum. E os Magos Supremos estarem lá no, na sala incandescente do nada e o Punho de Ferro mudar de roupa com isso. I am master of the mystic arts. I know many things. É, a gente citou aí Barão Mordo no Anjo do Ancião, então foi algo que eu falo pro Barão Mordo aí. Oh, o Barão Mordo foi, vamos dizer assim, o primeiro grande vilão, né? Das histórias do Doutor Estranho, né? É como a gente já tinha comentado no início, né? Ele foi o primeiro discípulo, né? Do, vamos dizer assim, do Ancião, né? Depois do Tio Ben, do Wolverine, é claro. Mas é... ele foi, vamos dizer assim, ele estava sendo treinado, né? Para ser o Mago Supremo, né? Que é... Mas na verdade, ele treinava, né? Mas ele estava ali para tentar derrubar o Ancião, né? Porque ele era... um agente do Dormammu, né? Foi o primeiro grande, vamos assim, em termos de cronologia, né? O primeiro grande vilão do Doutor Estranho. Ele voltou, ele acabou aparecendo, né? Voltou já em outras sagas que envolvia outras entidades místicas, né? Como o Mephisto, o próprio Satanista, como a gente já tinha falado, né? Hoje ele tá meio sumido, né? Então, ele supostamente era pra ter deixado de existir, não é isso? Mas aí o nosso querido Jeff Loeb, sem explicação nenhuma, ressuscita o cara e bota o cara numa equipe chamada Offenders pra ser a antítese do Defenders. Ah, que beleza. Só porque o Hulk Vermelho precisava de uma equipe pra combater os Defenders. Mas vamos ser sinceros, quando você tá fazendo uma série contínua que você sabe que não vai ter fim, que os personagens vão continuar direto, você matar o principal antagonista do herói é meio idiota. É porque você... ou você vai ficar inventando, que nem na Homem-Aranha, passar décadas inventando variações de duendes de todas as cores, parecendo os Spider-Man de duendes, ou você vai ressuscitar ele de um jeito ou de outro. Ressuscitaram da pior maneira possível, mas já que já tá, ótimo, beleza, aproveita e usa o personagem, tenta não matar ele de novo. Porque a Marvel, esses heróis menores da Marvel, sempre tem esse nêmesis particular, que depois tu nota que, tipo, algum idiota foi lá e matou ele, e você não tem mais que continuar um personagem sem isso. Mas, Paulo, o Mordo passou morto, vamos dizer assim, entre aspas, um bom tempo. Tava competindo pau a pau ali com o Tio Ben. Quase da rasteira, Tio Ben. Mas enfim. Mais uma vez, pô, o Tio Ben tá nessa história por algum motivo. Não tô sacando. É o discípulo, é o primeiro discípulo da. Enfim, aí o personagem volta numa. Tipo assim, só pra fazer uma briga entre duas entidades cósmicas, que é o Estranho, que era o Estranho Cósmico, né? E o Grão-Mestre, que estavam brigando ali, chamaram cada um seu time e pronto, acabou. Sabe, foi forçação de barra. Parece que ressuscitaram o cara só pra aquela competição. E aí ele cai no limbo de novo mais uma vez. Mas enfim, não vamos questionar aí. O personagem ressuscitou também pra deixar de existir, que nunca mais apareceu, né? Ah, o Mordo, ele é engraçado assim, que apesar de ser o primeiro... ele ser o primeiro inimigo, né? Ele é meio bucha ali, né? Ele aparece pouco, ele não é o principal inimigo do Estranho, mas qualquer adaptação que tenha do personagem vai ter que ter o Mordo, né, ali pra enfrentar ele. Mas era o que eu tava dizendo assim, tipo, é que nem você botar, digamos, no Blade vai ser aquele do primeiro filme, aquele vampiro de Jacob Frost. O cara deve ter morrido lá na década de 70 já, e tipo, toda adaptação você vai acabar botando o cara como vilão, quando os caras forem ver, ah, já morreu. Ninguém sabe mais quem é esse cara aí, o vilão novo é um cara que apareceu duas revistas atrás. Meio bizarro isso às vezes, porque... Não, eu concordo, mas assim, como o próprio Doutor Estranho não tem mais revista, ele é um personagem ali de consulta hoje em dia, né? De acessório. Enfim, mas eu nunca fui com a cara do Mordo. É que nem o pessoal fala, né? Que fomos defensores do Mandarim, né? Quando ele tava um bom tempo morto, ninguém lembrava. Então, pra mim, é a mesma coisa do Mordo. Eu não tava ali lembrando. É bastante. Você tá insinuando que no filme do Doutor Estranho, o Mordo vai ser o Mr. M. Vai ter um ator, né? Algo assim. Não sei, cara. Não sei. We have to find Mordo. Depois de teorias com o Tio Ben, só dá pra falar do pesadelo, né? Sem dúvida alguma. O pesadelo com isso hoje. Bom, o pesadelo basicamente é o pesadelo, né? Ele é a personificação do pesadelo. Sabe quando você prepara, assim, uma macarronada com calabresa e come 3 horas da manhã e vai dormir? Aí você pega, você sonha. Aí você pega, você sonha com uma criatura de pele azul, descabelada, vestido parecendo parece um Visconde Sabugosa. Parece um personagem saído dos filmes do Tim Burton, né? Então, mas exato. Mas simplificar no mundo real, você sonha com a sua sogra. Não é sua sogra, é o pesadelo. É incrível que pareça. Mas ele é bem isso mesmo, é um ser esquelético, tal, meio esquelético, meio esquálido ali, né? Meio emo até. Mexi com os emo também, mas emo pode. Ele praticamente, apesar de ter surgido na primeira história do Doutor Estranho, tal, ser um vilão do Doutor Estranho, ele tá praticamente em todo o universo Marvel, porque, por exemplo, o negócio dele não é conquistar nada, não é. É fazer o que o pesadelo faz, atormentar os sonhos de uma pessoa, entendeu? E às vezes manipular muitos eventos também através disso, né? Ele é meio manipulador. É aquele cara que ajuda a conspirar até pro lado de grandes vilões, como Mephisto mesmo. O próprio Dormammu mesmo já consultou ele pra dar uma forcinha assim pra mexer com a cabeça dos inimigos. O pesadelo basicamente é isso. O curioso é que ele aparentemente tem uma posição de vilão, mas ele não é nenhum demônio, pelo menos que compita com aqueles demônios dos círculos, né? Não, não é. Ele é uma coisa bem à parte mesmo. Por acaso, assim, a gente comentou até um pouco sobre ele no podcast sobre a Guerra do Caos, né? Que sim. É o primeiro cara a cair, digamos assim, aos pés do Deus do Caos, né? O Mikaboshi. Mas uma pergunta aqui. Como a gente tá fazendo aqui toda a cadeia de mestre e discípulos, então eu queria saber, o Fred Krueger, ele é um discípulo do Pesadelo com Wolverine? Fred Krueger ainda tem a camiseta do Homem-Areia. É que ele mudou só a cor, né? É, mas se você olhar direitinho, o cabelo parece o do Edward Mãos de Tesoura. Meu pai amado. É um personagem do filme do Tim Burton. Paulo, agora que você já citou aí, começa com o Suma Gorath. Suma Gorath é um personagem jogável do Marvel vs Street Fighter. Fala sobre o personagem nas histórias de quadrinhos, que muita gente não sabe nem quem é ele direito, porque só conhece no jogo, né? Ele e o Coração Negro são mega conhecidos. Eu acho que o povo conhece mais o Coração Negro do que o Mephisto, viu? Só por causa do jogo. Até no filme do Motoqueiro. Motoqueiro. Não, ninguém conhece do filme, né, cara? Ninguém esquece desse filme, esse filme não existe. Tá bom, vai. O nome dele foi criado lá pelo Robert E. Howard, o criador lá do Conan. Stanley tava precisando de nomes aleatórios pra vilões, aí pegou esse nome aí. E disse aí que ele era tipo uma divindade anciã da pré-história lá, que é, que vê da era medieval do Conan mesmo, né? Ele supostamente é o mesmo deidade, né? É, supostamente, mas tipo, o Conan, como ele não tá mais na cronologia, assim, não sei nem se ele já chegou a ficar. Ah, em algum momento está realmente na cronologia da Marvel, já que teve uma época que ele era publicado pela Marvel. Então não dá pra eu, assim, eu não sei, mas ele era bem daquela época lá, foi preso de alguma maneira, passou um tempo em off. Aí teve uma época aí que ele voltou, ele tomou a mente do ancião e o Doutor Estranho teve que matar o corpo físico do ancião pra poder salvar ele lá bem frente, pra derrotar ele. Aí depois disso, sim, ele de vez em quando fica voltando pra fazer alguma coisa, mas sempre é derrotado pelo Doutor Estranho, aquele vilão que aparece bem pouco. Pra ser sincero, até hoje eu não sei porque ele apareceu no jogo. Assim, porque ele não é tão relevante assim, cara, porque o único feito dele foi... Eu acho que porque foi a Capcom que fez e é japonesa Capcom, né, e japonesa adora tentáculo, então você já sabe o que eu tô falando. Na verdade... ele não tem aquela forma, então, do jogo? Tem a forma do jogo. Tem a forma do jogo. É um povo que tem um olho gigante no meio, no centro. A única vez que ele conseguiu realmente dominar o mundo é quando você finaliza o jogo e mata o Matt Gulk. Mas, normalmente, ele é aquele vilão bucha que, de vez em quando, só pode ser derrotado. A única coisa que ele fez relevante foi transformar o Doutor Estranho no Mago Supremo da Terra. Que, na verdade, vamos ser sinceros, o povo já tava querendo isso pra matar o ancião pro Doutor Estranho virar o Mago Supremo da Terra. É que negócio. É uma regra de histórias que você não pode deixar que o mestre do personagem continue vivo até o final da história, porque senão é o mestre do personagem que vai enfrentar o vilão final, não é o personagem, porque não faria sentido. Aí você sempre dá um jeito de se livrar dele. O Dumbledore morre, os Cavaleiros de Ouro morrem, ou sei lá mais quem morre. Tinha que matar o ancião uma hora, cara. O Tio Ben morre. É, e até demorou muito, né? O ancião já era aquela ideia de que o Stephen Strange virasse o Mago Supremo em algum momento. Já era almejado. E aí até demorou bastante, né? Demorou anos pra isso acontecer. O cara também tem que ter em mente, o Sérgio, que pro cara ser doutor é 2 anos de mestrado e 4 de doutorado. Então demorou um tempo pro cara. 6 anos, né? Tudo bem, eu entendi isso. O ruim é que depois ele ainda perde o diploma, mas tudo bem. Bom, a gente citou então aí os principais vilões, claro, muitos outros, né, a gente citou aí nessa brincadeira aí Coração Negro e o Mephisto, que obviamente essas entidades demoníacas tinham que se deparar com ele, também confronta uma série de outros magos, místicos de outras dimensões, né, Cagliostro, Xondu... Peraí, Cagliostro? É, Cagliostro, tem um... Já sabemos que vai voltar com o New Gamer. O Loki, o Nu, o próprio Drácula, né? Teve uma saga bem complexa envolvendo o irmão dele. Enfim, o Tron, né? Então, assim, surge uma série de magos místicos que estão relacionados aí com a história dele. Mas nenhum é tão marcante quanto esses vilões que a gente falou. Bom, 50 anos de Doutor Estranho, seria impossível falar sobre todas as façanhas dele, né? Se a gente fosse juntar aqui todas as histórias, todas as edições, ia ter mais de 300 números aí, mais ou menos, né? Contando minisséries por aí vai. A gente vai citar algumas histórias marcantes, principalmente graphic novels. No Brasil, tivemos um lançamento de uma. Tudo bem que provavelmente foi a sorte, né? Ninguém imaginava que ia ter os 50 anos do Doutor Estranho aqui. Eu duvido que foi por causa disso. Lançaram a Triunfo e Tormento. Mas também teve outros graphic novels por aí também, do Mago Supremo. E a gente vai citar algumas coisas aí, e aí, a partir daí, vocês vão procurando mais se interessarem, né? Acho que a gente pode começar sobre a Triunfo e Tormento. Ela conta sobre um torneio que teve de magos, e o Doutor Estranho, por motivos óbvios, é campeão. Você coloca um cara chamado, que é conhecido como sendo o Mago Supremo da Terra num torneio de magos, é meio covardia, mas tudo bem. E o vice colocado ficou sendo o Doutor Destino. E parece que pelo ritual lá do torneio, o campeão tinha que realizar um pedido do vice. Aí o vice disse o Doutor Destino e ele pediu pro cara, pra eles irem pro inferno. Pelo menos o inferno do Mephisto, porque o inferno praticamente é tendo loteamentos lá de almas e tudo mais, pelo jeito, na Marvel. Aí, e o Doutor Estranho ficou assim, meio assim, porque sabe que o Doutor Destino vai trapacear em algum momento, sabe que o cara deve ter alguns 200, 300 planos ocultos que ninguém sabe na hora. Só que tinha que fazer isso, tinha que ajudar, por causa do acordo lá do torneio. Então, ele acabou que ajudou, teve que dar umas aulas de magia pro Doutor Destino conseguir utilizar, entrar contento dentro do inferno junto com ele. O plano do Doutor Destino, na verdade, e isso inclusive, essa mini é interessante se você complementar com o lançamento. Já faz pouco tempo que os livros do Destino, Books of Doom, escrito pelo Brubaker, na verdade, o pedido do Doutor Destino era resgate da alma da mãe dele. A mãe dele, assim como o pai, eram ciganos, né? E a mãe era uma pessoa que era envolvida com as artes místicas. Em razão dos problemas que havia na Latvéria, o Mephisto tinha oferecido um poder extremamente gigantesco para ela poder, vamos dizer assim, derrubar o rei da Latvéria, né? Que nessa minissérie Books of Doom, a gente mostra, vê mais ou menos como foi a relação do destino, né, com esse rei. E aí ela acabou enlouquecendo, acabou fazendo umas loucuras por causa desse poder e morreu. Quando o Doutor Destino vai lá reclamar, vamos dizer assim, o prêmio de consolação dele por ter perdido o torneio, o Stephen Strange, o Doutor Estranho, já fica meio, pô, não vou te ajudar, não sei o quê. E ele fica surpreso com o pedido do Doutor Destino, né? Então aí a minissérie mostra o envolvimento do Doutor Destino com magia e com tecnologia. Inclusive a própria minissérie mostra que houve várias investidas do Destino para adentrar o inferno para poder resgatar a alma da mãe. Aí vamos dizer assim, né? As coisas não saem muito bem como todo mundo planejava. No final, eles conseguem tirar a alma da mãe. Aí também tem mais um jogo de trapaças de ambos os lados, tanto do Mephisto quanto do Doutor Destino, né? Não é bem um resgate, né? Na verdade, como a mãe houve, vamos dizer assim, um arrependimento da mãe pela realização do pacto, aquilo lá, de certa forma, trouxe outras energias, vamos dizer assim, divinas, né? E aí a alma dela, vamos dizer assim, ascendeu para um plano, outro plano, vamos dizer assim. Vale destacar, como a gente estava falando, de desenhistas, né? O criador do Hellboy, né? O Mignola, como o povo fala, foi o responsável, né, pelos desenhos. Sabe? Então a gente tem aqui todos aqueles traços, né, que a gente depois vê mais pra frente no... Quando quem pegou pra ler Hellboy, né, já viu, né, como é que são os traços dele, né, pra ilustrar. Então, basicamente, Triunfo e Tormenta é sobre isso. É uma história, assim, que mostra um lado que a gente não costuma ver dos Doutor Destino, que é um lado até, de certa forma, ele, que é difícil, né, ele, vamos dizer assim, ele entrou no torneio, né, porque ele não se submeteria implorar para outra ajuda para outra pessoa, né? Ainda que, vamos dizer assim, por uma jornada até justa, né? Mas ele não ia implorar. Mas ele, assim, mostra um lado interessante do próprio Doutor Destino, que não é um lado dele querendo dominar o mundo, querendo acabar com você. Não, é o lado de um filho querendo salvar a mãe, né? Um negócio, assim, até muito bacana. Até para mostra até que até mesmo o pior dos vilões do universo Marvel tem lá o seu coração, né? O engraçado é isso, é que essa história, ela vem de uma leva de graphic novels que a Marvel lançava na época, num formato assim, um formato de página bem maior do que o que a gente tá acostumado americano, e de histórias curtas, mas que valorizavam muito a arte. No caso aí foi no Mignola, mas tem muitas outras que focaram no Doutor Estranho, principalmente por causa desse teor meio místico, né? Tem outras que, não sei nem se foi lançada aqui no Brasil, vocês me lembrem aí se foi em algum momento, mas tem aquela Into the Shambhala, que tem a arte do Dan Green, e é escrito pelo J. DeMatteis, né, que escreveu Defensores, demonstra ter uma preferência muito grande por escrever o Doutor Estranho. Essa Into the Shambhala foi a primeira, inclusive, foi em 1986, a que vocês comentaram aí, que a Triunfo e Tormento foi de 89, aí teve uma minissérie, tipo um crossover com Homem-Aranha em 92, e uma última também nesse mesmo formato, que seria O Que Perturba Vocês, tipo, que seria em 97. Talvez tenha sido um dos personagens que mais teve graphic novels nesse formatão aí. Não, só queria complementar aí sobre o Into the Shambhala, até pela questão do Dan Green, né, que é um artista que ele tá muito ligado ao Dr. Spencer, além do Into the Shambhala, ele fez muito sucesso numa fase da revista mensal do Doutor Estranho também, que eles enfrentaram um monte de vampiros, enfrentaram o próprio Drácula, né, o Drácula, digamos, versão Marvel, até numa saga que se propunha, assim, eles matarem o Drácula e acabar com todos os vampiros do universo Marvel também, e, assim, o Dan Green tava, acho que, era meio que o canto do cisne da carreira dele, porque tanto na revista mensal ele tava boa, como no Into the Shambhala também, o cara tava matando a pau. Essa saga aí, eu acho que saiu até num TPB americano, né? Sim. Que é Strange versus Drácula, The Monsters e Fórmula. Não chegou a ser um evento, né? Assim, o Roger Stern parece que é o que escrevia. É, o Roger Stern escrevia. Foi focado no Doutor Estranho, mas teve, assim, acho uma ou duas histórias nos Vingadores, assim, sabe? Coisa boa. Mas não uma interligação tão igual ao evento que tem foi hoje. Foi com Tomb of Drácula e Doctor Strange. Fez um... Sim, é. Por falar em Tomb of Drácula, o Dan Green, ele fez um trabalho, assim, até eu pesquisei aqui, que de memória você acaba confundindo. Ele lembrou, ele não tá parecido com a arte do Jenny Collum, né, que fazia o Tomb of Drácula, mas ele conseguiu, assim, pegar o clima muito parecido, por isso que foi uma saga bem legal. I am Sorcerer Supreme. Every soul on this planet, in this dimension, is under my protection. O Juramento foi, acho que, uma escrita pelo mesmo autor de Fugitivos e Y, né, que é o Brian Key Vaughan, né? E agora eu não lembro quem é que desenhava, você lembra? Marcos Martin. Marcos Martin. Inclusive tá no Demolidor agora. Aí, essa minissérie, vamos dizer assim, o Wong tá com uma doença, né, lá, né, e tá morrendo, né? Ele tá pra, como é que fala, pra bater com a sete, né? O Doutor Estranho, com aquela coisa de médico e tal, então ele começa a buscar, né, uma solução pro problema do servente, né, tá vendo? Ele não era um patrão ruim, né? Ele queria e ajudar, né, os empregados, né? Vai ver também, se o cara morresse, onde ele ia arranjar alguém que fizesse alguma coisa. Enfim, e aí ele começa a buscar, né, soluções para aquela doença que aparentemente nesse plano não tinha cura. Ele acaba chegando, então, localizando a chamada panaceia, que seria, vamos dizer assim, a cura para todas as doenças, né? E com isso, ele acaba entrando na mira da indústria farmacêutica, que se ele obtivesse esse artefato, a cura, né? Ele ia matar a indústria farmacêutica, né? E aí que a gente já sabe, né, que a indústria farmacêutica, né, não gosta de ver seus lucros caírem, né? Nesse meio tempo, vamos dizer assim, acaba, vamos dizer assim, nesse fogo cruzado de disputa, ele acaba envolvendo a enfermeira noturna, né? Agora eu não lembro se tinha... Acho que nessa saga citava o nome dela de verdade, se não me engano. E... Qual era o nome? Agora eu não lembro. Se tu agora... disser que é 355, eu grito. Não, não era 355, não. E aí, vamos dizer assim, ela acaba se envolvendo no meio dessa disputa, né? E vamos dizer assim, acaba até foi mais ou menos a partir daí que veio, né, o relacionamento entre os dois, né? O que eu acho mais curioso dessa história aí é que tem toda essa dramaticidade em torno de salvar a humanidade ou não, mas assim, você não dá pra ver quem é o lado que tá certo ou não nessa história, porque a própria indústria farmacêutica, na verdade, os representantes que mandaram um cara atacar o Doutor Estranho, na verdade, e destruir a fórmula dele e, consequentemente, acabou ferindo ele a bala em um certo momento, né? eles questionam aquela história de que essa cura não é natural e a humanidade deveria desenvolver com o tempo a sua própria cura natural. E aí remete a um vilão que até então tá anônimo na história e que o Brian, né, coloca ele retroativo, sendo esse vilão um dos cirurgiões que tentou salvar a mobilidade das mãos do Doutor Estranho e falhou, né? Quando ele sofreu um acidente, foi o cara que tentou remendar lá e não deu muito certo. Tio Ben? Não, não é. E aí esse cara ficou tão apavorado, porque era do mesmo hospital que trabalhava o Stephen. Quando o Stephen se afastou, eles estavam tratando de um paciente que acabou morrendo. Ele tava se sentindo muito mal com isso, né? De que ele tava falhando com os pacientes dele, por aí vai. E aí acontece uma coisa muito estranha, que esse cara vai atrás do Doutor Estranho, segue o mesmo caminho que ele, né? Pra tentar ajudar o amigo, só que ele vai com uma certa diferença de tempo. Ele chega até o Tibete, o Doutor Estranho nunca soube disso, mas ele foi treinado pelo ancião, em segredo, e aí tem aquela coisa dúbia, né? Ué, o Estranho não era o prometido do ancião? Ou ele tava treinando outras pessoas por desencargo de consciência? Só que aí acontece um pequeno detalhe. Esse cara, quando vai tentar usar a magia, quando volta pro mundo normal, e pela primeira vez vai tentar usar a magia naquele paciente que tava ruim, né? Ele acaba piorando a situação e mata o paciente. Então ele cria na cabeça dele também uma coisa que ele acredita, que a magia não deve ser usada pra uma cura normal. Que a magia é maléfica pra isso, ela deve ser usada pra outras coisas. E aí o Doutor Estranho bota pilha na cabeça dele. Ué, será que a magia realmente não deve ser usada pro bem, pra curar? Ou você é um mago tão ruim como você era médico e matou o cara... Usando de maneira errada a magia. O cara fica altamente pilhado. E nesse momento você vê que o Doutor Estranho, ele tem uns tons de cinza ali no meio entre a bondade e a ruindade dele, que é meio sinistra. No decorrer da história, a cura que eles tinham arrumado lá se quebra. E o Doutor Estranho tava já considerando em voltar pra casa dele e replicar aquela cura. Só que o Wong, que não revela diretamente da minissérie, mas você percebe que é câncer o que ele tem. Uhum. Que é uma coisa que realmente até hoje não tem um tratamento viável, assim, permanente, pra alguns casos, né? E aí as células do Wolverine lá. E aí, quando o frasco quebra, só sobra um pouquinho daquele líquido, o Wong tá pra morrer, e aí o Estranho fica naquela dúvida. Salvo o meu amigo, porque eu tenho que dar essa porção pra ele agora, e assim, só tá uma gotinha faltando. Ou eu pego essa gotinha e tento replicar no meu laboratório, no meu Sancto Sanctorum, né? Pra salvar a humanidade. O que é que eu faço com isso? E aí ele toma a decisão, vamos lá, totalmente parcial, né, de ajudar o Wong, que é um cara que sacrificaria a vida dele pelo mestre, né. E esse é o mote da história, o Manhau pra mim é excelente, né, bebe muito, inclusive, isso de Y, né, essa coisa dualista, né, de quem é que eu devo salvar, alguns, os meus próximos, ou pensar só na humanidade. Isso sempre colocava a coisa em xeque e é muito bem colocado aqui nessa mensagem do Doutor Estranho. Wong, exija assistência médica. Ai, ai. Ei, só uma pergunta também. Quantos discípulos o ancião teve, afinal de contas? O ancião teve vários. O que mostra essa minissérie foi... Ele não quis errar no primeiro tiro, não. Ele foi tendo vários aí. Vai que desce de rolo, né? Tá certo. Ele, né? Nunca parou, mas nunca parou pra pensar. Vai que as pessoas que eu tô treinando, algumas delas se voltam pro lado do mal e tudo mais. E vai ser problema pro meu discípulo que der certo, se é que algum vai dar certo. É, tava é aquele cara que não sabe atirar e soca um monte de chubinho pra matar o sabiá, cara. Ou só complementa. Você vê que eu acho que o cara não tinha lá muito critério, né? Se você chegasse lá, falar só de boa vontade, ó, eu tô aqui, na humildade. Tudo bem que o Steven Strange não chegou assim na humildade, mas enfim. Mas acho que esse aí, ó, chegou na humildade, olha, eu quero ajudar e tal. Acho que o cara dava um treinamento, pelo menos o básico, né, pra você fazer besteiras assim, né? Enfim. Eu acho que ele colocava uns classificados, procura-se discípulos. Eu achei fabuloso essa minissérie. E eu, é uma coisa que apesar de alguns não gostarem do personagem, ou não gostar muito da arte do Marcos Martins, que não é, digamos assim, uma arte tão parecida quanto os outros desenhos mais, que usam mais pintura e por aí vai, ele é uma arte mais simples, né? Mas o conteúdo da história é fabuloso. I'm Dr. Strange, Sorcerer Supreme. Bom, e aí tem uma série de outras histórias que estão contidas em arcos, deve ter sido também lançado TPBs americanos lá. Tem uma saga que envolve a Eternidade, que aconteceu ainda em Strange of Tales, né? Acho que foi de 130 a 146. São muitas pra enumerar aqui, eu acho que nem todas saíram no Brasil. A publicação do Doutor Estranho era restrita, acho que talvez em algumas edições do Hulk, e saiu poucas, em outros. Então é muito espaçado, né? É muito limitado, mas que talvez você fã do personagem, né? E quem sabe futuramente, com o lançamento do filme aí, na terceira fase da Marvel, a gente tem alguns lançamentos mais do Brasil, principalmente dessas graphic novels que valem muito a pena. E só pra citar, eu não vou me deter muito pra falar sobre isso, que talvez remeta a um outro podcast, tem muito mais histórias pra falar sobre isso, que é comentar que o Dr. Strange também fez parte do... Ele criou, na verdade, um grupo da Marvel que é os Defensores, né? A formação clássica era ele, com o Hulk e o Namor, e mais tarde chegava ainda o Surfista Prateado. Depois surgiu um monte de outros defensores que foram se metendo aí no meio. Ó, a Felina, o Luke Cage, Falcão Noturno, enfim. Falcão Noturno. Valkyria também. Aí, ó, sério, teve até um grupo chamado Defensores Secretos, que tem um personagem, assim, fundamental. Poder... Eu sabia que ele ia falar isso. O Falcão de Aço. Como não remete a esse podcast, a gente não vai falar, né? Porque tem sagas clássicas aí, teve briga com os Vingadores, o grupo foi e voltou várias vezes, teve essa minissérie que a gente citou aí do Keith Giffens. E, só pra citar, né, já que temos um lançamento em banca nesse momento, a volta dos Defensores, que foi o Matt Fraction, com o desenhista Terry Dodson, com a sua esposa também. Duas edições que tem muita relação com a Fear Itself, né, com a essência do medo, e também vai direcionar pra onde vão esses personagens. Tem gente que gosta, gente que não gosta, a gente vai deixar pra comentar isso em outra oportunidade pra não falar sobre o grupo, né? Somente porque a gente precisa de um capítulo à parte pra falar sobre os Defensores Secretos. Mas uma coisa sobre Defensores: você começa com um elenco que junta o 4 dos heróis mais overpowers que a Marvel já fez, aí depois coloca qualquer um. Por aí, né? Por mais que eles sejam poderosos, é o grupo mais disfuncional que tem na Marvel, diria até dos quadrinhos, né? Improvável ter se juntado, né? Não é, não tem como você imaginar. Cara, foi aposta de alguém lá. Algum roteiro chegou, duvido que tu consiga. Só pra situar você, leitor, que quer saber onde está o Doutor Estranho hoje, né? Já que ele ficou sem revista por um bom tempo, sumido. A gente vai resumir, sintetizar aqui o que aconteceu nos últimos anos com ele. A começar com a entrada dele nos Novos Vingadores, né? A equipe tava passando por uma fase complexa, logo após a Guerra Civil. Os Novos Vingadores, que foram uma equipe que ficou meio que renegada, não quis se prestar a lei de registro, né? Acabou ganhando asilo na Sanctum Sanctorum, e o Doutor Estranho meio que fez parte da equipe, né? Coitado, mal sabia o que esperava ele quando colocou aquele grupo na casa dele, né? A coisa só desandou na vida do Estranho. Não, o resumo principal da história foi que o Bendis, ele tem um trauma com o personagem overpower. A verdade é essa. Ele não consegue escrever personagem que seja muito mais poderoso que o Luke Cage. Ai, meu Deus. Aí, ele sempre dava um jeito de fazer com que o Doutor Estranho... Não, porque o Doutor Estranho praticamente era o cara do teletransporte, só. Tinha uma outra magia pra resolver o negócio. E era o cara que tava fornecendo a base pra eles no começo. Mas, e era só isso que ele fazia. Tipo, o cara, ele podia fazer muito mais esse negócio, mas ficava naquela de ficar fazendo piadinha do Wong, tendo que ajudar a Jessica Jones a limpar as fraldas do filho do Luke Cage, esse negócio assim, era meio um pouquinho tosco. E também porque sempre dava um jeito do cara ter um ataque epilético, ser esfaqueado, ser sei lá o quê. Ele sempre era tirado fora de cena. Mas né? você tá sendo muito cruel com o Bendis, cara. Não, o Bendis, eu gostava das histórias. O Bendis desenvolveu um plot interessante. Ele pegou uma deixa que logo depois da Guerra Civil também o Doutor Estranho se meteu na guerra contra o Hulk, né? E acabou, digamos assim, passando dos limites. E convocou uma entidade chamada Zon, que é uma entidade tipo demoníaca, né? Hiperpoderosa, que, segundo ele, ele poderia, possuído por ela, derrotar o Hulk. Só que acabou a criatura prevalecendo. Isso meio que queimou a moral dele. Fez muito mais coisa antes disso, cara. Era as ações dele, até mesmo ele usou uma magia negra no anual do 2 dos Vingadores, quando a gangue do Capuz invadiu lá o lugar. Ele tava usando magia negra direto, assim, aos poucos, história por história. Aí, tipo, tava vacilando, vacilando, vacilando, e botaram e uma hora ali perdeu a vaga de Mago Supremo por coisa. O olho de Agamotto é meio mijouni, né? Se você não é digno, ele se escafede. Isso já tá dentro da, digamos, da prerrogativa do amuleto. Se tivesse voltado o tio Ben, não teria acontecido isso. É, pois é. E aí ele perde os direitos de ser o Mago Supremo, ele reconhece isso, e aí dentro dos Novos Vingadores começa uma saga pra saber quem é que vai ser o novo Mago Supremo. Ele mesmo sai em busca do novo avatar da entidade, né, do novo hospedeiro da entidade, e aí passa pelo Wiccan, não sei porque ele foi atrás do Damien Hellstorm também, todos o Victor Von Doom também tava com era o risco. Era o medo dele, era que fosse o Victor Von Doom, mas, não, lembrei agora da história do Pantera Negro, o Victor Von Doom é digno, então continue. E aí passa por uma série de místicos, até que vai parar no mais improvável, porque é um personagem que era bem esquecido na época, que era o Von Doom. O Von Doom apareceu somente porque o Tony Stark tinha convocado ele, porque precisava de um mago mais ou menos à altura, né, que fosse registrado, pra tentar localizar esse grupo renegado. Mas teve a melhor tradução de uma piada na versão brasileira, foi nessa história dele, viu? Qual foi? Vudu é pra Jacu, do Pica-Pau. Ah, não, isso é Pica-Pau de Zabacá. E aí o personagem é que ganha o status de Mago Supremo, só que não é por muito tempo, porque logo após a queda do Osborn, começa a Era Heróica, surge a própria Agamotto, ou Ancião, ou qualquer coisa, tipo a Entidade Mó, querendo se vingar do Estranho, porque ele desonrou o uso de Mago Supremo usando muita magia negra. Até parece que o Stan Lee não colocou isso no subtítulo dele no começo, né? Mas enfim. Depois de dar um quebra no Agamotto, que o Agamotto começou a liberar as portas dos infernos, isso que eu achei estranho, né? Porque o cara que era pra ser a Entidade da Bondade estava quebrando o firmamento para destruir o nosso planeta. Enfim, porque ele tinha, na verdade, só o olho do Agamotto, né? E aí junta o Punho de Ferro, que já tem outro tipo de misticismo envolvido para tentar dar uns cacetes no cara. O Paulo já até explicou mais ou menos aí as alterações que acontecem na história. O Dr. Vodu, que era o Mago Supremo na época, morre. O irmão dele, que era aquele encosto que estava perseguindo ele, fica revoltadinho, vai embora. E acontece a coisa mais esquisita do mundo. Não existe mais preocupação de quem vai ser o novo Mago Supremo da Terra. O título simplesmente perde o valor, porque até mesmo o Stephen Strange fica meio assim com a ação do Agamotto, né? E aí fica a grande questão agora: e agora? Quem é que rege? Quem é que é o protetor das artes místicas no nosso planeta? Esse título se some, né? Vai virar um caos. Se alguém no futuro vai trabalhar isso, ninguém sabe. Mas é que negócio, quando eles juntam todas as energias místicas e colocam ela pro Wolverine enfrentar o Agamotto, a gente já sabe que vai ser o próximo Feiticeiro Supremo. Fica muito esquisito, né? Por mais que o Phil Jimenez tenha mandado ver na arte, aquele Wolverine místico tava muito esquisito. Aquela foi a prova de que ele treinou com o Ancião. Ele e o Tio Ben. Pois é, cara. Ainda vai ter uma saga da Marvel que vai ser a volta do Tio Ben. E ele vai ser o novo Homem-Aranha. Enfim, LFTs à parte... Não, ó, e quando isso acontecer, pode ter certeza que vai começar vai ter o reboot, porque vai ser o Tio Ben, é o Barry Allen da Marvel. Ele vai voltar, ele vai ser a origem do reboot. É o Tio Ben estranho. LSDs à parte, isso aí mais ou menos resume a história até os dias de hoje do Doutor Estranho. A gente não vai querer se adiantar aqui, né? A gente tá se encaminhando agora pra uma parte conclusiva da Marvel, né? A gente tá às vésperas de começar o Marvel Now, mas o Doutor Estranho vai ter seu papel fundamental aí no futuro, num certo grupozinho que a gente não citou aqui também, né? Chamado Illuminati. E que vai ter uma certa importância aí daqui pra frente, mas sem espoliar muito. Vamos encerrar então o nosso podcast aqui. Algum comentário ou piada final pra encerrarmos a noite? Eu só aconselho todo mundo a abrir a janela, né? Cheiro de vela queimada na sala, tá? Porque uma coisa que eu tinha pra comentar, eu tinha comentado em off, que é a história do J.R.R. Martin, o cara lá do Game of Thrones, que ele já se ofereceu várias vezes pra Marvel pra escrever, tem uma história que ele quer escrever pro Doutor Estranho. E isso não vai pra frente, apesar da sua fama dele, porque ele quer botar no contrato que não importa o que aconteça, a Marvel não pode modificar nunca o que ele colocar na história. Tem que ficar na cronologia pra sempre. Aí por isso que a Marvel não tá aceitando isso. Nossa, eu não sabia disso não. E o que é que ele quer fazer com o Doutor Estranho? O povo tava comentando, assim, tipo, pela fama dele, provavelmente ele vai querer matar alguém. Sei lá, o Wong ou algum personagem importante. A minha teoria é que ele quer oficializar o Tio Ben como primeiro primeiro Mago Supremo. Só vou falar uma coisa, Wong, eu vou ser testemunha sua lá no Ministério do Trabalho, na boa. Chega, chega, não. Outra curiosidade, o Max, o Doutor Estranho é tão, assim, simbólico, né, que ele também inspira até música, né? Max também tem uma outra curiosidade aí. E eu que sou bastante fã da banda, demorei muito tempo pra encontrar. Pink Floyd, no disco A Sulfur of Secrets, ele foi intencional, eles colocaram uma capa bem psicodélica e tem ali bem escondido, tá escondidinho, mas na hora que vocês olharem bem e encontrar, você fala, não tava escondido, eu que não tava vendo. Tem um Doutor Estranho lá, eles colocaram. A banda em peso, eles gostavam do, obviamente, né, pelo som da banda psicodélica, eles gostavam do personagem. Foi uma homenagem que eles fizeram ali. Daí foi com concessão, inclusive até Stan Lee, acho que fizeram homenagem e tal pra eles, citaram, se eu não me engano, nos créditos. É, mas tá lá, uma homenagem. Eu achei rapidinho, viu? Não sei se o Cadu viu aqui, mas não demorei o tempo de anos que o Marcos teve, não. É, e uma outra curiosidade também, foi meu irmão que falou uma vez, há muito tempo, eu não dei bola, e depois eu fui pesquisar e descobri a verdade. Ele sempre falou assim pra mim, poxa, apareceu o Doutor Estranho num desenho do Scooby-Doo. Eu falei, como assim? Falei assim, e outra, ele tinha outro nome, era Van Doido. É, esse Van Doido, na verdade, a tradução que teve aqui no Brasil, ele, na verdade, foi uma homenagem do desenho do Scooby-Doo ao Vincent Price, né? É, no qual ele participava de um cara que ajudava eles a resolver mistérios e tal. E não é que ele era o Doutor Estranho, mas o visual era muito parecido com o Doutor Pega Estranho. Pega essa imagem aí e vai colocar agora no podcast. Era muito parecida. Eu não sei se coincidência ou não, o nome completo do Stephen Strange é Stephen Vincent Strange. Talvez até mesmo pela homenagem também ao Vincent Price. Mas fica aí essa curiosidade. Mas quando falarem pra você que tava no desenho descobridor, não era. Mas pode ter tido a intenção. Bem mas, capaz. Segundo eu pensava que tu ia dizer que no final do episódio eles tiraram a máscara e o Van Doido era o Doutor Destino. Eu pensei que você falava que o Van Doido tirava a máscara e ele era Tio Ben. Aí já é uma piada muito zorra total. Então encerramos agora nosso podcast. É o nosso segundo podcast desse ano sobre 50 anos. Terceiro, se a gente for contar sobre o Homem-Aranha. Mas mais estão por vir aí, né? A gente praticamente vai ter uma dobradinha em setembro. Mais homenageados vindo por aí. Então até a próxima, pessoal. Marcos, deu a deixa pra você falar agora, Dormammu. Então, fala isso, pelo amor de Deus. O Dormammu, ele é o Dormammu que tá, gente. Conseguiu, sei lá, o mestre do carinha que eu esqueci o nome. Qual o nome do cara? Ah, o Doutor Estranho. Esqueceu o nome do carinha que é o foco do podcast. Foi mal, cara, é o sono, desculpa. Vai. Sim, eu tava dizendo que ele... Tá falando mesmo? Pera aí. Foi mal, desculpa, é que eu tô no mesmo. E o Punho de Ferro mudar de roupa com isso. Tava precisando uma recalcitada mesmo. Também, pô, verde e amarelo assim, só faltava a faixinha. Sapatilha amarela. É, mas aí não pode, né? Porque se eles fizessem isso, ele ia ser um bando de fascista, né? Cantasse o nacional, era fascista. É demais. Então você tá querendo dizer que o Capitão América chegou no, na ilha do Ciclope e gritando sem violência, foi? Esse podcast foi uma produção Marvel 616. Acesse www.marvel616.com.